E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Na colheita do café, pesado é o fardo e o gosto amargo. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e é muito, muito, mas muito, muito provável que eu seja o host desse podcast. Um podcast que dá um ou dois passinhos pra trás pra não ficar preso na caixinha, não é não, Alana de Oliveira? Pois é, aqui a gente é anti-caixinhas, a gente não gosta de caixinhas, abaixo todas as caixinhas. Se bem que talvez o tio e ele até apreciem uma caixinha de vez em quando, né, Titi? Não, caixa é só para destruir, gostei disso. A gente vai destruir caixinhas hoje, porque a gente tem um tema, dessa vez não tão espinhoso assim, que eu espero que seja mais divertido de comentar, mas que tem origem numa pistolagem. Quem tá ouvindo aí já pegou o título, já sabe que a gente vai tratar hoje, mas a gente não tá aqui só os três para conversar sobre isso. A gente tem o prazer de receber novamente no Não Pode Tocar a voz seduzente de Rafael de Paula. E aí, gente, tudo bem? Cara, deixar público aqui que a abertura... Eu não conheço nenhum podcast que tenha uma abertura melhor do que o Não Pode Tocar, cara. Don't touch. Tudo muito orgânico. Muito boa, cara. Muito boa essa abertura. Cara, isso foi um belo presente quando a gente estava decidindo o nome do podcast, que saiu de mesa de bar também. Me lembrar, cara, a gente vai falar sobre arte. Como é que a gente pode não ser chato falando sobre isso? E a primeira coisa que puxaram foi Narcisa, cara. O presente que ela deu pra gente. Pô, mas bem-vindo, Rafael, cara. Bem-vindo. Já tava sentindo falta da participação sua e também da rainha da pistolagem, da podosfera, Bia Silveira. Alô, alô, tudo bom? A gente tá numa segunda gravação, né? Dois dias seguintes que a gente grava todos nós, mas dessa vez também com o Titi. Ontem a gente gravou um acorde café que me lembra que o Expresso Café tá com umas mudanças aí significativas no seu feed, né? Muitas novidades. Pois é, cara. Inclusive, isso tem a ver com... Essas mudanças têm a ver com o programa de hoje até, cara. Sim, sem querer puxar o que nós vamos falar, né? Sobre gêneros, subgêneros e tudo mais. Porque uma parada que eu sempre senti, um problema que eu sempre senti no Expresso Café, e eu reclamo isso com a Bia durante esses dois anos que eu faço Expresso Café, que é uma falta de uma definição sobre o que é o Expresso Café, sabe? Isso é uma coisa que sempre me deixou meio frustrado, sabe? Que eu não conseguia resolver isso. Então, o que tá acontecendo agora é exatamente isso, assim. Eu tô realmente focando no caso, o nosso feed, né? Tem três podcasts. Já que o Café Seletor já tem já um outro... A gente filho. Emancipou. Emancipou, tá indo lá... Foi aquele filho que foi... Emancipando aos poucos, né? Mas volta no final de semana pra lavar a roupa suja. É, pegar feijão pra semana. Né? É, vocês, sim. Vocês estão assim, com o Expresso Café. Então. E o Acorde Café, que esses dois podcasts, eles já são bem categorizados, sabe? É um podcast que você sabe explicar facilmente sobre o que eles são. Então, eu acho que a cara que o Expresso Café vai ter... Assim, eu quero essa cara, entende? Que ele seja um podcast que tenha essa cara, seja dentro de uma categoria e eu seja fácil para as pessoas explicarem sobre o que é o meu podcast, entende? Então, isso é uma coisa que essa mudança está acontecendo e acho que ela deve se consolidar nas próximas semanas, não sei. Aí, aguardem cenas dos próximos capítulos. Sim. E o Acorde, ele vai sair pra feed próprio também, então, né? Vai. Vai, também. Eventualmente. A ideia é adiantar aqui em primeira mão, né? Olha só, igual... É. Se alguém se importasse, Mas a ideia é mudar o nome do feed do Expresso Café. Ele vai passar a se chamar Expressário. E aí lá vai ter todos os podcasts que são da casa. Que aí, no caso, já basicamente o que é. Só que mudar o nome, né? Não deixar Expresso Café. Sim. Inclusive ter um outro feed do Expresso Café. Ou talvez de algum outro podcast que vá ter. Eu não sei. Tá ainda a decidir, sabe? Mas a ideia é exatamente essa. O feed que tem 2 anos, que é o do SoundCloud, ele vai ser o de referência para os outros feeds individuais. Não vai ser isso. Isso porque eu paguei já o SoundCloud, tem 1 ano ainda, eu não vou jogar fora o dinheiro que eu paguei, porque foi caro, $72, cara, caro pra caralho. Cara, nossa, não, jogar investimento fora não. É, mas é uma coisa que não, até tinha falado antes de usar a expressão família expressário, porque começou a ficar múltiplo o feed, né? Então já podia causar alguma confusão também. E se a gente, de vez em quando a gente pensa que futuramente, quando a gente tiver um número grande de episódios, de repente fazer isso também, separar o Pataquadas, o Não Pode Chorar, e o Não Pode Tocar como podcast diferente, mas por enquanto ainda está no começo, né? Até para evitar uma coisa que eu imagino que você está falando aí, que hoje eu tenho dificuldade de assinar podcasts novos quando a descrição é um papo descontraído sobre tudo na cultura pop e culturas nerds. How do you do, fellow kids? What? Eu não consigo assinar, assim, se não tem uma coisa mais direcionada. Exatamente, cara, esse é o meu drama de 2019 em relação ao Expresso Café, sabe? Eu acho que a gente tem uma cara, entende? Só que eu acho que essa cara, só existe essa cara pra quem escuta, não pra um cara que faz o que você acabou de falar. Entra e vê, sobre o que é esse podcast? The answer to the ultimate question of life. The universe and everything. Pô, eles têm uns assuntos meio doidos, né? Então, assim, entende? É sim. Exatamente influenciar mais os novos do que quem já tá já, né? Quem já escuta. Sim. Sim. Não, uma das coisas pra quem já escuta, já conhece os blocos do programa. Isso, essa estrutura de blocos do Expresso Café já era uma coisa pra mim muito própria, assim, muito reconhecida. Agora, como transmitir isso pra dizer de a qual gênero, a qual categoria o Expresso Café pertence? Isso é realmente, assim, toca bem na nossa temática de hoje. Embora a gente vá... para a área do cinema, a gente vai discutir em cima do audiovisual, mas não tem como a gente excluir outras formas de produção cultural também. Então, no fim das contas, a gente vai tocar em outras vertentes. A gente pode pensar isso também para literatura, para música e para as artes plásticas também. Em que medida a gente ter separações, categorias, como gêneros de produção, auxiliam ou dificultam a percepção do público, a relação que o espectador cria, principalmente novos espectadores, com esse tipo de produção. Então hoje a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre os descaminhos do cinema de gênero. As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says the bridesmaid to the waiter. But what a shame! What a shame the poor groom's bride is on. I chime in with a aqui, pra gente puxar um início de conversa, assim, eu vou fazer uma pequena introdução pra vocês e ler um trechinho de um livro que traz definição sobre o gênero no cinema. Aliás, gênero no cinema não, sobre cinema de gênero. Que isso já aponta um pouco de como que o termo ele é amplo, né? Se você fizer uma pesquisa por gênero cinema, provavelmente você vai encontrar muito material atualmente que discute questões de gênero no cinema e não necessariamente cinema de gênero. O termo gênero no cinema, ele permite que a gente raciocine muita coisa. A ideia é que a gente hoje tentar encontrar do que se trata quando a gente fala de cinema de gênero, quais os limites, agrados e desagrados disso. Se a gente for pensar em gênero para produção cultural de forma ampla, é uma coisa bastante antiga e não se inicia necessariamente com a produção de artes visuais. A gente pode, para pensar nas divisões de gêneros poéticos, voltar à poética de Aristóteles, por exemplo, que talvez seja a primeira que ela faz uma divisão entre comédia, poesia épica e tragédia, mas isso pensando ali muito na linguagem escrita, na poesia grega. E essas três divisões, elas vão gerar algumas das mais conhecidas, que a gente mantém até hoje, como gêneros de narrativa, principalmente narrativa ficcional, que é a tragédia, o drama e a comédia, muito bem distintos assim na nossa percepção. E, tradicionalmente, a gente vai considerar a tragédia como algo que fala sobre pessoas que seriam superiores a nós, que têm histórias superiores a das pessoas comuns. A comédia, o contrário, vai falar de pessoas que elas seriam supostamente inferiores à maioria, elas teriam características que deveriam ser criticadas e, por isso, ser ridicularizadas também. E o drama fica entre os dois. O drama trabalharia histórias de pessoas que elas são, entre aspas, iguais a nós, pessoas reais. Você tem esses três gêneros na ficção, que eles estão muito presentes na literatura e aos poucos eles vão ser incorporados em outros tipos de produções culturais. Dentro do universo da história das artes, a gente começa também a ramificar vários gêneros, principalmente com a pintura. Dentro da pintura, à medida que essas divisões gregas elas são ramificadas, a gente tem pintura histórica, natureza morta, retrato, pintura abstrata, pintura figurativa. Isso vai se subdividindo. Então, ali dentro da categoria pintura, a gente tem gêneros de pintura, que leva a gente a perceber que gênero dentro de produção cultural, ela é uma, de certa maneira, uma subcategoria de categorias maiores, né? E o gênero cinematográfico, o cinema de gênero, ele bebe muito dessas duas fontes, as divisões de gêneros literários e as divisões de gêneros da pintura, para conceber, construir, dar alguns parâmetros para a gente entender como que alguns filmes podem estar dentro de um grupo ou não. Agora, isso não define exatamente o que seria o cinema de gênero. Vou trazer a definição que ela está no Manual de Cinema 2, Gêneros Cinematográficos, do Luiz Nogueira. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de dois parágrafos para a gente perceber como que, de forma geral, é entendido o cinema de gênero, como que ele está definido. Abre aspas. O que é, então, um gênero? Um gênero será uma categoria classificativa que permite estabelecer relações de semelhança ou identidade entre as diversas obras. Desse modo, será possível, seguindo o raciocínio genérico, encontrar a gênese comum de um conjunto de obras, procurando nelas os sinais de uma partilha morfológica e ontológica. Assim, através da ínfima comunhão de determinadas características por parte de um conjunto de obras, poderemos sempre proceder à genealogia mais remota das mesmas, o que haverá de permitir compreender melhor o seu processo criativo e efetuar a arqueologia das ideias fundamentais que veiculam ou das situações que retratam. Assim, a identificação de um determinado gênero haverá de passar, inevitavelmente, pela identificação de um esquema genérico. Essa concepção esquemática partirá de uma rede de aspectos que uma obra deve preencher e do modo como a preenche, tipo de personagens retratadas, tipo de situações encenadas, temas correntemente abordados, elementos cenográficos e iconográficos, princípios estilísticos ou propósitos semânticos, por exemplo. Quando este esquema permite identificar um padrão recorrente num vasto grupo de obras, temos então que um gênero ganha dimensão crítica, isso é, um elevado número de qualidades é partilhado por uma elevada quantidade de filmes. A partir daí, o gênero torna-se uma instituição cultural relevante, mesmo se o futuro lhe augurará, com certeza, mutações e hibridações. parabéns ao Luiz Nogueira pelo uso da palavra augurará. Então isso dá pra gente ali uma definição, acho que boa, de como que é entendido o cinema de gênero, pra gente saber também a que a gente se referencia quando a gente começa essa conversa, né? Porque hoje a gente fala de cinema de gênero, muitas vezes vai apontar quase que exclusivamente para alguns tipos de filme. Normalmente é filme de terror. Tem gente que vai falar sobre filmes de gênero, já puxa o terror, o sucesso do terror atualmente, né? Acho que o começo dessa conversa para a Lana e para mim, ele veio também de uma discussão em torno de terror, que foi a experiência pela qual a gente passou ao assistir o filme Us, o filme Nós, de Jordan Peele, no cinema. Can't believe how big they've got. Did you hear Gabe got a boat? He's kidding, right? He's not kidding. Hey, I think it's vodka o'clock. Oh, yeah. Where's Jason? Jason? Jason! Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me, and I'll keep you safe. There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? Como é que foi essa experiência, Alana? Primeiro eu queria dizer que eu tive que olhar aqui o que significa augurará, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Augurará. Conjugação da terceira pessoa do singular, no futuro do indicativo, do verbo augurar. Augurar. Verbo transitivo. O mesmo que, agora, pressagiar, predizer, expressar votos de algo, desejar, estimar. E assistir Us no cinema, cara, foi uma bosta. A gente foi assistir numa rede grande de cinema, a gente foi no Cinemark, e ainda nas primeiras sessões, assim, acho que foi na semana de estreia, então o cinema tava bem lotado, e aí foi uma merda, porque o filme tenso pra caralho, e a galera rindo do início ao fim, parecia que a gente tava vendo, sei lá, o filme do Adam Sandler, e aí a gente ficou muito irritado, o Rodrigo ficou muito puto, na hora que terminou o filme, ele olhou em volta, assim, eu vou assim, um monte de gente branca, não sei o quê, foi foda. Sim, eu imagino, eu e Rafael, a gente foi bem, a gente tomou essa decisão, assim, bem quando saiu o filme, a gente, cara, onde a gente vai assistir? E a gente ia assistir no Cinemark, e a gente tava prestes a comprar o ingresso, Rafael virou pra mim e falou assim, mas você quer ver esse filme aqui no Cinemark? Porque a gente é sempre, todo filme de terror que a gente vai ver no Cinemark, a gente passa muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita, muita, muita, muita, muita raiva, com as pessoas, assim, ao nosso redor, parece. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontece. E então a gente resolveu ir pra um, que a gente pelo menos isso tem aqui perto da nossa casa também, um cinema daqueles menores, assim, né? Ele se chama Reserva Cultural, e é daqueles que passa filme francês, filme iraniano. O estereótipo iraniano, né? Aí tava passando antes, daí foi uma experiência super agradável, mas quando a gente saiu, a gente, cara, ainda bem que a gente não viu esse filme no Cinemark. Ainda bem. A gente esperava por isso. Por essa experiência merda que você teve. Você contou do seu testemunho. Cara, foi uma ótima decisão. Nossa, que a gente não ia no Cinemark assistir. Sim. E, cara, eu não entendi realmente o que a maioria do público que tava ali naquela sala de cinema procurava. Por que eles foram assistir aquele filme? Quando a gente entrou no cinema, a gente percebeu que aquele público provavelmente tinha se equivocado sobre o que eles iam assistir. Ô, Rodrigo, eu sei o que essa galera esperava. Ela esperava que aparecesse o Homem de Ferro. Não apareceu o Homem de Ferro, eles não gostam, cara. É assim, cara. É assim que tá as coisas, cara. Tá foda. A sensação é essa mesmo. Até... Não, e é... toda vez que a gente vai no cinema... Realmente, o Cinemark só dá pra ver Avengers, entendeu? Que daí as pessoas estão satisfeitas, elas não falam durante o cinema. Porque são... Cara, é isso que eu tô falando. Mãe. Nossa Senhora, você lembra quando a gente foi ver Mãe no Cinemark? Uhum. Foi bizarro aquele filme do Aronofsky, né? que a galera foi, acho que esperando o filme. Mas eu só sei que teve um momento que uma mulher começou a gargalhar alto, muito alto, muito alto no cinema. E daí ela, e só que assim, era uma gargalhada daquela ainda fake, entendeu? A mulher tava forçando uma gargalhada porque ela queria que todo mundo soubesse o quão idiota ela tava achando o filme. Aí ela, ai, desculpa, mas é porque é muito tosco, a gente via de longe. E ela gargalhando assim, só que muito alto. Que estraga a experiência, estraga. Essa, a experiência. Total, você te tira de todo do filme, e de tudo. Ela fez isso na cena final, inclusive, né? Na grande, sim, tipo assim, no grande na momento, grande revelação, só. É, não, e imaginar, a pessoa tá rindo, ela aparentemente tava rindo pra dizer que ela achava o filme ridículo, assim. Sim. Mas o problema é você rir de cenas que elas não têm a menor intenção de fazer rir, sabe? Se você tem sérias críticas ao filme, você sai da sala. No Us, a galera tava rindo de umas coisas que eu não tenho como imaginar que o motivo era outro. Eu só tenho como imaginar que o pessoal tava rindo porque era um bando de branco racista mesmo, cara. Tipo, tem uma imagem na tela, é um close da atriz com o rosto com uma expressão de pavor. E o pessoal tava rindo como se ela estivesse fazendo careta, sabe? Tipo, a galera caindo na risada com o close do rosto de uma atriz com expressão de pavor. Toda vez que aparecia, na real, o rosto de uma das... da família principal, ele estava com expressão de pavor, a galera caía na gargalhada, sabe? Daria até pra ter uma desculpa se fosse, é uma das cenas do suposto alívio cômico que a gente vai poder discutir um pouco mais à frente, mas às vezes nem era isso, nem era isso, a galera simplesmente resolvia rir de qualquer cena que, não sei se fugia ao tipo de personagem, foi o que eu imaginei, a foge ao tipo de personagem que normalmente tá fazendo uma expressão de pavor, e não é essa expressão aqui, porque não é normalmente a expressão de um rosto negro com essa expressão de pavor, pra eles aparecer uma careta, será que é isso, sabe? Parecia que eu tava assistindo uma sessão do Nascimento de uma Nação, só que na década de 10. O pessoal tá rindo de umas cenas que, caralho, bicho, isso é muito horrível, por que que você tá rindo disso? E percebi que o pessoal ri muito de filme de terror, vai assistir filme de terror e filmes vendidos como filme de terror e, tipo, leva susto e logo ri. Depois. Uhum. Já compra o gênero terror dessa maneira. Não sei se eu tô errado, mas a minha percepção disso é de uma... O modo como o cinema comercial ele passou a ser vendido, a ser propagado, disseminado de 20 anos atrás. Porque eu tenho uma memória muito nítida de que mais ou menos 20 anos atrás ir ao cinema era uma experiência muito privilegiada financeiramente, assim, não era todo mundo que podia ir ao cinema, tanto financeiramente quanto culturalmente mesmo, assim, a maioria das pessoas só ia ao cinema quando ficava adulta e olhe lá, mas não tinha muito motivo pra fazer isso, quase do modo como é teatro ainda hoje, né? Quem vai ao teatro são pessoas, entre aspas, da cultura, assim, também era muito com cinema, você não tinha sucessos estrondosos, tivesse milhões e milhões e milhões e milhões de salas lotadas, assim, acho que o primeiro que eu lembro disso foi Titanic mesmo, de conseguir ser tão estrondoso, e depois disso as salas estão quase sempre lotadas com esses filmes que eles conseguem ser vendidos, então eu não sei se uma boa parcela do público tem sequer a noção de que pode ter outra coisa dentro de uma sala de cinema, além do filme ser escapista, né, do filme por entretenimento mesmo. Uhum. Eu acho que também, no caso da pessoa rir dos filmes de terror, rola também até um pouco de sadismo também, né? Eu não sei, porque eu acho que rola um pouco também que as pessoas vão em filmes de terror como meio que com uma ideia, tipo, ir numa montanha russa, sabe? A pessoa vai querendo levar susto. E, e daí eu acho que o que acontece muito assim, as pessoas, qualquer filme de terror que não tenha aqueles sustos baratos, né? Tipo, jump scare, essas paradas. A galera parece até que se decepciona, fica meio puta. Ah, isso não é terror de verdade. Não me assustei, não levei um pulo. A galera quer essa experiência, quer gritar, não se levar um susto e gritar no cinema. E daí, sabe? Meio que... Eu super tenho essa impressão, assim. A galera vai, tipo, parque de diversão mesmo, sabe? Cara, assim, é porque eu vou ser até um pouco... Sei lá, eu acho que isso é até uma fala meio babaca, mas eu vou falar assim mesmo. Porque eu falo até com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Porque fui no cinema só uma semana assistir Vingadores, sabe? Mas eu acho que esses filmes de super-herói, nesse quesito, assim, do terror especificamente, eu acho que ela fez um pouco mal pro público, sabe? Eu tô vendo aqui uma estatística aqui, cara, da Firjan. 34% das pessoas, dos brasileiros, vão no cinema pelo menos uma vez por ano. Pesquisa saiu no final do ano passado. 34%. Um terço dos brasileiros, né, vão no cinema pelo menos uma vez no ano. E eu acho que essas pessoas normalmente elas vão assistir esses super blockbusters, sabe? É, caso Vingadores, ou um filme que tiver na Star Wars, é, Jurassic World. O que, né, for grande, né? É, o que for o Vingadores do momento, sabe? E eu acho que essa maneira das pessoas se interagirem com esses filmes, elas talvez elas estejam levando pra outro. Que é a ideia de que o filme, ele precisa ser. Ter, a única intenção dele é te entreter e rir. Porque se você for ver todos esses filmes que são os grandes lançamentos, ele tem um certo padrão. Até mesmo Star Wars, por exemplo, que é um filme velho, né? Ele, quando ele recebeu essa nova roupagem, que é o episódio 7 e esses que estão rolando até agora, ele tem essa cara Marvel de ser, sabe? Essa cara Disney, né? Disney barra Marvel, né? De ser. Mas não é tudo Disney? Sim, mas cara, tá. Sim, é. Ele tem essa mesma cara, né? Se eu tô falando, ele tem essa cara. Eu acho que Jurassic World também é, né? Disney? É, não sei, eu acho que é. Não tenho a menor ideia, não sei dizer. É, eu acho que qualquer farmácia hoje é Disney, cara. Disney deve ter comprado essa. Farmácias também, você já sabe, você comprou o seu genérico ali, você procurar, tem alguma marca lá de empresa Disney, dona da metade do mundo. É. Então eu tenho um pouco a impressão, cara, que as pessoas, na hora que elas assistem esse entretenimento, elas repassam, elas levam essa forma de serem entretidas para os outros filmes, entende? E aí quando chega um filme, igual o Us, né, que é um filme de terror, né, que é acho que nem entra assim em outra categoria, ele é bem categorizado, um filme de terror, assim, pra mim, né? Não vejo drama, sei lá, pra mim é um filme de terror, né? Que tem, lógico, tem várias camadas, né? Isso não deixa o filme um filme simplório, né? Assim, é um filme de terror, mas só que tem várias camadas. Mas é uma proposta, é uma forma de contar uma história que é bem diferente de Avengers, de Star Wars, de Jurassic World e todos esses outros. Então, eu acho que as pessoas, elas vão, isso tá gerando uma estranheza com as pessoas, sabe? Essa forma que uma Disney monopolizou o cinema, isso tá gerando uma estranheza nas pessoas quando elas vão consumir outro produto que não é Disney, sabe? Eu acho que acontece um pouco isso também. Eu não sei se eu concordo exatamente, mas você tá certo, Titi, com relação a pensar se gênero, ele serve realmente como uma classificação, assim, porque você falar gênero terror, e mesmo que você coloque subgêneros, isso não te fala realmente do conteúdo do filme, assim, no máximo te fala de uma dessa forma que o Rafael tá falando mesmo, assim. Tem a forma, essa forma é uma forma terror. Mas essa forma, ela pode trabalhar com qualquer conteúdo. A forma é uma, mas o conteúdo que tá ali é outra. Eu falo, o conteúdo do Us, ele é outro. Então, quem foi ele procurando um filme de terror porque tinha se habituado a ver terror agora com esses filmes como, sei lá, Invocação do Mal, Insídio, sabe? Você realmente... Ele ainda é um filme de terror, o Us, apesar dele mudar ali no meio do filme, talvez para um outro gênero mais próximo de perseguição, de thriller, né? Que é um outro gênero também muito conhecido. Ele está pouquíssimo preocupado em se aparentar tanto com o terror e mais preocupado com o conteúdo. Então, esse para mim é um dos riscos de você... pensar a ascensão do cinema de gênero, que se falou muito ali desde o início dos anos 2000, que o cinema de gênero não fazia número, não fazia sucesso, era uma coisa muito nichada, e ele começa a ter muito público, né? O pessoal tem alardeado muito agora com os filmes de terror que finalmente chegam nos trend topics da bilheteria, assim como, esse vai ter, igual você falou, esse parâmetro de quem chega no ponto alto da bilheteria, normalmente são esses filmes que eles são puro entretenimento, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente discutir um pouco no episódio sobre o Velvet Buzzsaw também, que no caso do Velvet Buzzsaw parecia muito que o diretor ele tava quase se revoltando contra isso. Pô, eu fiz muito sucesso com o filme e agora a expectativa é que eu faça novos filmes dessa e dessa e dessa maneira, isso aqui vai funcionar, mas e se eu quiser fazer coisas que elas não sejam tão bem compreendidas assim? Acho que isso foi uma das coisas que eu percebi muito nas críticas ao Us depois, assim, ouvindo alguns outros podcasts que falaram sobre ele, do pessoal continuar a reclamar muito ou reclamar que não entenderam o filme de cara, como era o caso da sala de cinema, as pessoas saíram da nossa sala de cinema reclamando que não entenderam de cara, ou reclamando que foi tudo muito explicado, assim. foi explicado demais, eu não gostei. Ah, eu precisei ir ler pra entender o filme e eu também não gostei disso. É, isso acontece mesmo, cara. As pessoas... No caso ali de Us, eu fico um pouco surpreso das pessoas falarem que não entendeu, né? Não entenderam. Mas se você for ver as notas, assim, dos sites, eu não acho nem que Us ficou com uma nota muito alta. Eu não cheguei a ver, né? Mas eu nem... Gente, mas eu não acho nem um pouco surpreendente. É só pensar... É porque, realmente, algo acontece dentro de salas de cinema da Cinemark. Porque eu fico pensando, assim, todos os filmes de terror que a gente foi... Todos os filmes, ponto, que a gente foi ver. Até aquele Um Lugar Silencioso que a gente foi ver. Você lembra da reação das pessoas? As pessoas não conseguiam ficar em silêncio. É algo assim, algo minimamente diferente. E as pessoas não sabem reagir mesmo, eu acho. Então, cara, eu não sei. Eu não sei nem analisar isso sem xingar ninguém. Assim, tipo, sem falar que acho que... Porque existe... Eu acho que é uma forma em que o próprio, por exemplo, Cinemark, grandes redes de cinema, vendem o cinema em si, a experiência de ir ao cinema também. Um parque de diversão, né? Como, se fosse como um parque de diversão. E não algo, tipo assim, um lugar onde histórias estão sendo contadas, onde você vai pra... Ah, uma história vai ser contada e eu vou, tipo, tentar analisar isso, pensar sobre o que tá acontecendo, sobre o que vai acontecer, o que significa. Coisas assim, coisas normais que você faz, por exemplo, quando você lê um livro. Você não só lê as palavras e daí não tenta, tipo assim, raciocinar sobre o que elas significam, né? E daí eu acho que essa experiência em certos ambientes, assim, ambiente, por exemplo, da sala de cinema do Cinemark especificamente, né? Isso acontece um pouco assim, que as pessoas estão indo já preparadas pra uma coisa específica e daí elas não se abrem pra outras. Ó, vendo aqui no Rotten Tomatoes, a nota dos críticos é 94% de Us. Just... Alta, mas a nota do público é 66%. É. Ou seja, assim, o público já foi bem menos receptivo, né, do que a crítica. Pois é, agora tem que ler o livro pra assistir o filme, né? Já diria o Ken Renanzinho. Uhum. É foda. Mas, assim, esse público que vai nessas grandes redes de cinema, né? Cinemark, por exemplo, eles estão indo ali pra serem entretidos. Eles não estão a fim de sair pensando sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí eu tava tentando traçar aqui, tipo assim, isso tem um paralelo com o início do cinema mesmo, né? Porque lá no fim do século XIX, a gente tem o cinema de atrações, que era exatamente isso, assim, você ia ali pra se entreter e todo mundo falando, bebendo e fumando, e enfim, várias coisas acontecendo, não tinha exatamente uma narrativa, uma história, então era bem entretenimento mesmo. E aí a gente tem essas grandes redes, que aí elas vão, tem uma questão também de marketing muito grande, né, e do esse imperialismo americano, que também é cultural. Sim. E quer vender esse modo de cinema também. Então acaba, tipo, Avengers, tal, tem cinemas que basicamente só tá passando Avengers, né? Em todas as salas. Então as pessoas, elas meio que são empurradas também pra isso. E aí quando elas encaram esses filmes, que eles tentam vender um filme como as colocar nesses gêneros, né? Bem, assim, bem definidos, pra poder vender também. E aí as pessoas, elas vão esperando isso, porque elas estão acostumadas a ver esse tipo de coisa. E aí encara um filme que é mais complexo, que você começa a pensar sobre o universo e tudo mais, e aí isso complica. Caso uma certa aversão nas pessoas, e aí elas vão rir, vão ridicularizar, enfim, elas vão procurar os mecanismos delas pra poder lidar com aquilo dali. Sabe o que eu acho doido? Que o pessoal não se incomoda de assistir os filmes da Marvel, e pô, o velho disclaimer que precisa fazer, ninguém aqui é contra cinema e entretenimento, todo mundo aqui foi assistir o filme da Marvel também, sacou? Mas, tipo, a galera... Pô, eu chorei assistindo esse filme da Marvel, adoro. tipo, ele emociona também. Agora, pô, o pessoal não se incomoda nem um pouco, muito pelo contrário, eles vão sair desses filmes e eles vão assistir vídeos do YouTube pra ver a teoria nerd sobre não sei o que lá, explicando não sei o que, pegando os easter eggs de não sei o que lá. O pessoal vai lá e vai ler postagem em blog, terminou de ver esse filme pop, esse filme mainstream, o pessoal vai procurar mais conteúdo. Mas por alguma razão, quando o filme não é isso, o pessoal, e muita gente foi reclamando, inclusive quem supostamente vai fazer crítica cinematográfica em canais, em podcasts, em blogs, reclamando que tiveram que sair do filme e procurar coisas. O pessoal reclamando até que saiu do Us e teve que procurar qual era o capítulo e o versículo que eles citam lá, pô. Depois, num outro filme, você vai assistir lives de 4 horas de canais falando sobre teoria nerd. Agora você vai parecer desagradável para você assistir alguns videozinhos ou procurar um texto para poder se relacionar melhor com outro filme que você viu e que não está dentro do grande esquema da teoria nerd, sabe? Isso que eu acho um comportamento muito estranho. Uhum. Isso, cara, aí eu acho que... Você ia falar que dá para gravar um podcast só falando mal dessa merda que é essa cultura nerd que surgiu nesses últimos anos. Porque... porra, né? Sim. Tá foda. Tóxico. Eu nunca vou esquecer uma vez que um cara... Pode falar o nome de outros podcasts? Falar mal de outro podcast? Podcast grande, né? Podcast pequeno, parceiro, não. Não, fala por alto. Pode, se o pessoal depois do resto da equipe quiser censurar, eu coloco um pi. Era o no Matando Robôs Gigantes, cara. Sim. Você fala mesmo. Falo logo, tem que falar, fala mal. Vai, fala. Era aquele maluco lá, o Afonso Solano, ele foi e mandou que o personagem, eu nunca vou esquecer disso, cara, o personagem da Scarlett Johansson, da Viúva Negra, era um personagem inverossímil. Adoro. Aí, tipo assim, cara, por quê? Isso é um filme onde tem um monstro verde de 4 metros de altura e as pessoas voam inverossímil. Um deus, tem um deus nórdico, né? Inverossímil. Esse é o nerd, cara. Esse é o nerd padrão. Inverossímil é uma mulher que... Mas isso aí eu sofro com rock também, cara. Roqueiro, cara. Hoje em dia, ser roqueiro, cara, hoje em dia virou quase que... 80% dos roqueiros são bolsominions, cara. Isso aí é uma... Principalmente se a pessoa for ou fã de música velha. Isso aí acontece, cara. Esse estereótipo, assim. É foda isso. Já sofreu opressão por ser roqueiro? Já foi oprimido hoje por ser roqueiro? Cara, não, porque eu não sou um cara que gosta muito desse rock clássico, sabe? AC/DC e tal, assim. Mas eu tava conversando hoje com uma amiga minha que gosta de Pink Floyd, exatamente sobre isso. Que ela foi no show do Pink Floyd ano passado, aquele que rolou a polêmica nas eleições, entende? Roger Waters. Do Roger Waters, na verdade, isso. Não é Pink Floyd, perdão. É, do Roger Waters. Não sei se vocês lembram disso, que a galera começou a falar... Sim, que... ele falou, ele não, aí o vagabundo ficou muito puto, aí no dia seguinte, ele nunca. É, ele nunca. E ela tava falando, assim, que ela é fã, assim, desde a adolescência do Pink Floyd, né, consequentemente do Roger Waters, e ela sentia vergonha, assim, nas pessoas do público, as pessoas vaiando, sabe? A falta de compreensão do próprio público do cara, porque o que o cara tava achando que era o The Wall, sabe? O The Wall é sobre o quê, sabe? Na cabeça dele. Mas sei lá, eu acho que eu mudei de assunto, desculpa. Não, eu acho que tá dentro, que talvez você tenha me dado uma explicação válida pra esse comportamento, assim, porque tá, tudo bem, as pessoas elas vão assistir 4 horas de live falando sobre teorias sobre Game of Thrones ou sobre Vingadores, mas elas vão se incomodar de assistir alguns minutos pra compreender melhor, se relacionar melhor com um Us, por exemplo, talvez porque se elas compreenderem aquilo ali, ou se elas forem assistir aquilo, será extremamente desagradável. Vai revelar informações pra elas que podem colocá-las numa posição muito desagradável, né? Enquanto elas continuarem a falar sobre a teoria nerd, não vai tocar nada a elas, ou pelo menos elas podem se recusar a perceber que elas estão do lado do império. Sim. Ela tá do lado errado da força, né? É. Cara, mas eu posso levantar uma questão aqui? Eu posso ser abusado aqui e levantar uma questão? Abuse. É porque, assim, a gente tá falando ainda, assim, de gênero do cinematográfico, a gente tá focando realmente muito na forma de vender, que é a forma mais tradicional, né? Que é o cinema, você ir ao cinema, né? Mas hoje, a principal forma de as pessoas assistirem filmes não é mais no cinema, né? As pessoas assistem filmes na Netflix. E na Netflix existe uma coisa muito bonitinha que chama algoritmo. E esse algoritmo, ele é impressionante, cara. Porque se você assiste vários e vários filmes na Netflix, você ou Amazon Prime, ou o que você quiser, qualquer serviço de streaming de vídeo, isso vale pro Spotify vai pra música também, é... esse algoritmo, ele vai te indicar algo que a probabilidade de você gostar é altíssima. Uhum. E esse algoritmo, ele não respeita gênero, sabe? Por exemplo, sim, a Bia gosta muito de filme de terror. Mas aí que tá, aí vai entrar exatamente naquela questão que eu acho que o Rodrigo falou há pouco tempo atrás. Que, na verdade, não é mais o gênero, e sim a forma de você contar a história, né? Você, é, você pode ter um filme de terror que é realmente o mesmo esquema Avengers, ou você pode ter um filme de terror que é como Us. Ou uhum, como... Mãe não é um filme de terror, né? Mas, sei lá, como qualquer outro filme de terror que é mais interpretativo, tem várias camadas de interpretar do roteiro, né? Aquela coisa que existe uma complexidade maior. Então, assim, a pessoa pode gostar de filme de terror, ela pode gostar de... Mas só que ela pode te indicar, sei lá, Watchmen, entende? Uhum. E a pessoa que gosta de Watchmen, ou que gosta do Logan, que acho que ano passado, né? Que já é um filme de herói mesmo, né? Que, só que é um filme um pouco mais maduro, né? São dois filmes de herói, mas um pouco mais maduros. Uhum. Talvez a pessoa não, que goste de Avengers não vai gostar desses, mesmo sendo também de herói. Ele na locadora, lá quando você ia na alugar seu DVD há milhões de anos atrás, eles iam estar todos na mesma prateleira. Mas hoje, com esse algoritmo do sistema de stream, sabe? Eles não precisam mais estar na mesma categoria, porque ele sabe o que você gosta. Ele sabe que você, que às vezes você gosta de Watchmen, e não significa que você vai gostar de Avengers. Pode significar que você vai gostar de Us, por exemplo. Exemplo, sim, babaca, não sei se faz sentido. Não, acho, mas, que faz sentido pensar que se eu pego as recomendações, pode até bater alguma coisa. Agora, se eu manualmente for nas categorias, aí eu vou aqui na categoria terror, e normalmente isso vai acontecer. Eu vou puxar na categoria terror lá, 99% dos filmes ali, eu falo, eu não quero assistir isso. E eles estão, uhum, dentro do gênero terror. E não tá nas recomendações exatamente. Também não vai funcionar, que é uma coisa que a gente conversou no acorde também, sobre o Spotify. Se eu for procurar, você me recomendar outros artistas, não vai funcionar. Agora, talvez a rádio da música, como a Bia falou lá, ela possa funcionar melhor. Porque não vai pegar a música como uma... Não vai enquadrar aquele artista dentro de um gênero musical. Mas vai pegar músicas que elas tenham alguma... Outras músicas que tenham ligação com aquela música específica, né? Uhum. Talvez por esse lado, o gênero seja algo que perca um pouco o sentido, né? Então, vai passar a ser algo realmente bem mais individualizado do que algo, tipo, pré-determinado por um curador, né? Digamos assim, né? Que alguém coloca lá terror, né? Coloca, cadastra o filme como terror. Existe um curador, né? Então, assim, talvez isso mude bastante, não sei. É, pensa, isso pra mim é uma das coisas que mais incomodam, assim, como que a crítica especializada ou não, a crítica profissional ou amadora, ela faz uso da ideia de cinema de gênero para construir as suas posições sobre filmes, recomendarem ou não recomendarem. Nesse momento, todos os portais que eu abri para pensar sobre, para ver informações sobre um ou outro filme, eles partem do pressuposto de que aquele filme está dentro de um gênero para construir a crítica sobre ele. E vão simplesmente responder, será que esse filme aqui, como filme de terror, ele foi bem? E vão analisar ele como filme de terror, não vão pensar em outras possibilidades dentro do filme, assim. E muitas vezes isso vai fazer com que o material ele seja criticado de forma muito negativa. É algo que a gente conversou também, acho que no episódio sobre Velvet Buzzsaw, como que muita gente ali vai criticar o filme a partir das qualidades que um filme de terror deveria ter. E se não tem aquelas qualidades, então ele passa a ser um filme ruim, um filme que não atingiu o que deveria atingir. Então isso me incomoda mais, às vezes, até do que o público, como que a crítica faz uso dessas muletas, né? Não é muito, é meio capacitista falar assim, mas faz uso dessas muletas para tentar construir discurso sobre os filmes e muitas vezes não vai funcionar, né? E talvez o resultado disso é conseguir fazer um tipo de divulgação positiva ou negativa. Eu fico muito na dúvida hoje quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos de a gente definir gêneros de narrativa no cinema comercial. Fora do cinema comercial, eu não sei ainda se é tanto um problema, porque o cinema comercial ele vai puxar subgêneros que eles são bem distintos, assim, né? Vai ter razões mais específicas, às vezes razões discursivas para poder definir um subgênero. Se eu pensar, você dentro do documentário, você tem documentários que eles são feitos com cinema de arquivo, por exemplo, documentários que eles são mockumentary também, rockumentary, já que a gente falou de rock também aqui. Então você tem outros motivos para você definir um subgênero dentro do cinema não comercial. Agora, na crítica que faz para o cinema comercial, me parece, olha, como é que eu vou fazer com que um público, e vai ser ofensivo com o público, como se se o crítico dissesse, como é que eu vou fazer com que um público muito burro entenda o que eu vou dizer sobre esse filme? Eu vou puxar essas estruturas aqui que ele vai reconhecer automaticamente. Eu vou dizer que isso aqui é um filme de terror, e aí eu vou dizer o que, que ele cumpre e o que, que ele não cumpre em filme de terror. Eu vou passar o meu questionário aqui. Pô, isso novamente arrebenta com o filme, cara. Se for pensar num filme que ele não tá interessado em pura e simplesmente te dar susto como um filme de terror, ou não tá interessado em pura e simplesmente te fazer acompanhar uma relação romântica num filme que seria de comédia romântica, por exemplo, né? Sim. Cara, você tá falando aí, eu tô lembrando do caso de um outro cenário, que é na verdade de música. Eu tenho uma banda que é uma banda que eu conheci há pouco tempo, assim, eu conheci no ano passado, que a Bia já conhece mais tempo, assim, né? Quando eu digo conhecer, não é saber da existência, de fato parar pra ouvir. Chama É o Efecto. Que é uma banda de rock, só que aí no mesmo álbum eles têm eles começam com um samba e a última música do álbum é um hardcore. É, tem axé. É, tem tipo um axé no meio, sabe? Uhum. É uma mistureba, né? E isso foi exatamente essa mistureba, sabe, incrível aí que me pegou, sabe? Eu achei, cara, que foda, sabe? Que foda. É exatamente isso que eu queria. Gosto muito de bandas que fazem isso. Gosto muito, tipo, de Plant Hemp, que faz isso, essa mistureba, né? Misturar hip hop com samba, com hardcore, né? Essas coisas todas. Aí eu fui mostrar isso pra alguns amigos meus que gostam de rock também, né? E aí eles não gostaram de O Efecto. Porque eles falaram, cara, pra mim essa banda não sabe o que eles querem. Aí eu falei, sim, eles sabem, eles querem tudo, é isso? Por que sim, é isso, velho? Por que só pode querer uma coisa? É, assim, então eu acho que essa parada de categorização é complicada, cara. Porque acaba que é uma banda que não tem uma repercussão muito grande. É uma repercussão média pra baixa, não, né? Pequena. Baixa. É, uma repercussão baixa. Mas de qualquer forma, assim, é realmente assim, como que você vende algo que é maluco? Entende? Como que você faz essa venda? Como que você vender? Como assim? Como que você venderia o Mãe? Entende? Eu me pergunto isso, sabe? Como que eu faria essa venda? Entende? Porque, assim, alguém tá botando muita grana ali, sabe? E esse é um problema grande, né? Que é o problema o dinheiro é um problema, né? Em vários casos. E esse é mais um deles. Porque quando alguém bota uma grana lá pra botar um filme, ele quer ter um retorno. E como que você faz o retorno se aquilo não tá dentro de uma categoria e fica difícil de vender? O que você está propondo a comercializar, né? O filme que você está comercializando. Eu acho isso aí um problemaço, cara. É um problema que o Well Effect passa, é um problema que o Mãe passou. Eu não acho que o Us passou por isso, não. Eu acho que o caso do Us é mais racismo mesmo do público branco. Mas rico. O Us não, mas talvez o Corra sim, porque eu conheço muita gente que foi assistir Corra no cinema achando que ia ver uma comédia. Tipo assim, foi ver... Sim, muita gente. Então eu acho que... E Mãe foi a mesma parada. A galera foi indo ver um filme de terror e não era exatamente isso. Eu acho... A parada principal é você não mentir pro público, né? Assim, eu não sei como é que foi o trailer de Corra, mas, por exemplo, de Mãe, ele vendeu o filme como se fosse um filme de terror. E daí você chegou no cinema e não era. Não, eu tenho certeza que se Mãe entrasse na Netflix lá, ele ia estar na categoria terror. Tenho certeza. Assim como também Psicopata Americano tá em comédia na Netflix. Pois é, como explica isso? Explique. Fico pensando que sei lá, não trabalhar com esses gêneros como substantivos talvez funcionasse. Pensar, peraí, ó, filmes para rir, filmes para gargalhar, filmes Sim. para... É, talvez funcionasse melhor. Eu comentei com o Rafael no Twitter mais cedo, né? Porque eu gosto muito da categoria que a Glennis coloca no mashup como pergunta final pra... E a outra pergunta que eu tenho pra você é qual é o seu filme conforto, o filme do colinho? Porque isso é extremamente complexo, mas ao mesmo tempo, não, peraí, esse filme aqui, você vai assistir esse filme para quê? Você vai assistir para pra ter um abraço. É pra isso que você vai ver esse filme. Então isso pra mim funcionaria melhor pra vender os filmes. Não é vendido assim. Pra mim, sim, você consegue muito lucro com isso, mas você deseduca o público. Vai chegar uma hora que isso também pode foder também a indústria, sabe? Se você deseducar o público a esse nível, porque, sei lá, daqui a pouco os roteiristas eles vão fazer uma nova greve pelo simples fato de que eles não podem trabalhar, porque eles vão ter que pegar, eles são contratados, mas eles não podem realmente escrever um roteiro, porque se eles começarem a pensar, eles vão ter que exigir um pouco mais do público. Então, pera, não esquece o roteirista, vamos pegar a tua... Agora é só trabalhar de novo com o algoritmo, né? E você forma aqui qual vai ser a narrativa para vender isso para o público, o roteirista não trabalha. Então a indústria ela pode se ferrar de novo com isso. Até porque o público cansa. A galera pode estar super empolgada há 10 anos com os filmes da Marvel, mas tipo, as pessoas elas se cansam daquilo. Chega uma hora que elas não vão no cinema para ver aquilo novamente e novamente e novamente. Isso vai precisar de novas gerações, você vai cada vez tomar mais trabalho, mais investimento para ter gerações que elas vão automaticamente se interessar por aquilo, sabe? É, mas aí que é a beleza do algoritmo, cara. Porque o algoritmo, ele prevê isso também. É isso que é complicado, cara. Porque, assim, o Spotify hoje, 2019, o aplicativo que você baixa hoje, ele tem essa parada. Você coloca músicas aleatórias, eles vão fazer o seguinte, a cada 4, eles vão colocar 3 que eles sabem que você vai saber, que você vai gostar, e uma que eles acham que você pode gostar, mas eles não têm certeza. E aí, eles vão ter sua reação, por exemplo, se você passar a música, eles vão saber que você não gostou. Então não vai colocar mais isso. A Netflix vai fazer a mesma coisa com os filmes. Aí vai a questão do cinema. Acho que isso é um problema pro cinema. É que o cinema, ele não é on demand, sabe? O cinema, existe uma curadoria, seja qual for. Baseada em dinheiro, baseada em qualidade do filme. Existe alguma pessoa que é contratada do cinema que escolhe qual filme que vai passar ali. Né? Naquele lá. Então, eu acho que a gente pode estar chegando aí num problema que pode estar levando ao fim dessas experiências que não são experiências on demand. Como, por exemplo, chegar ao ponto de falar de um fim de cinema mesmo, sabe? Do cinema físico, da pessoa ir na rua comprar. Assim, lógico que eu tô fazendo um cenário apocalíptico, né? Que não acontece agora, no final das contas, a Avengers bateu 1 bilhão. No primeiro dia. No primeiro final de semana, né? Ah. Então, mas assim, para pensar nessa questão, sabe? Se você vai ter que um algoritmo que vai te forçar, um algoritmo que vai aprender com você o que você gosta, você vai ter uma visão completamente individualizada, cara, sobre o seu gosto. E no momento que tem isso, você pode viciar o público a só... consumir o que gosta, sabe? Não treinar a pessoa a ter experiências assim, tipo, que é aquilo que você fica meio surpreso, sabe? De você, caramba, me surpreendeu, porque, sei lá, esse filme foi muito maluco e eu não imaginava que isso fosse acabar e eu acabei gostando. Ou porque a pessoa, ela pode ficar viciada num formato que é o formato do algoritmo da Netflix. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho assim, eu tenho um ponto que eu não acho que o algoritmo da Netflix, ele acerta tanto assim. Porque em recomendados, assim, você assistiu um filme de comédia sobre qualquer tipo de comédia, algo que foi classificado como comédia, e de repente vai estar recomendado pra você, tipo assim, aquele seriado do Charlie Sheen, como é que é o nome daquela porcaria? Isso. Que não é necessariamente uma parada que faça sentido baseado no que... Eu sei que eu nunca assisti nada que... Você não daria play. Jamais daria play numa porcaria dessa, nem em filme de Adam Sandler, essas merda, nada disso. E isso é recomendado pra mim o tempo todo, porque o que eu mais assisto é comédia. Então eu acho que assim, acho que um pouco a discussão tem que ser também, você classifica como? Você classifica baseado na fórmula em qual um filme, uma série, qualquer coisa, é apresentado, ou você é pra classificar baseado, assim, no roteiro, a história a ser contada. Porque existem histórias que são de terror, por exemplo, histórias que são cômicas, mas elas não precisam necessariamente ser apresentadas naquela fórmula clássica de comédia ou de terror. Então, você tá classificando baseado em quê? Na forma com qual uma história é contada ou na história que está sendo contada? É, eu entendo o que você tá falando. É, assim, essa questão do algoritmo, realmente, o Spotify que é o carro-chefe dele, né? O algoritmo. Uhum. A Netflix, ela tá a melhorar, mas isso é questão de tempo, cara. É só, sim, é só realmente questão de tempo. Algoritmos vão dominar o que a gente gosta, cara. É complicado isso, cara. Isso que o tio estava lembrando é que eu comentei, acho que eu comentei só aqui em casa outro dia, de um episódio que eu estava ouvindo de um podcast chamado Segurança Legal. Este é o Segurança Legal, episódio 195, gravado em 11 de abril de 2019. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Vamos falar neste episódio sobre o livro de Jaron Lanier, que aborda algumas questões controversas das redes sociais. Que estava falando daquele livro que, acho que, não sei se virou best-seller, que é o 10 motivos para você abandonar as redes sociais. E que o autor é daquelas, não lembro o nome dele agora, é uma daquelas figuras papas da inteligência artificial, do machine learning, e que ele tenta fazer com que as pessoas elas realmente abandonem as redes sociais. Ele traz as falas de muitos dos criadores do Facebook, Instagram, de que eles realmente sabiam das consequências de você colocar esse tipo de estrutura viciante, como você falou, né? Eu sabia que poderia ter consequências ruins, mas não imaginavam que fossem consequências tão grandiosas e tão desastrosas de usar algoritmo para isso, como chegou a acontecer com eleições agora, né? De você conseguir influenciar eleições a partir do vício das pessoas em consumirem só aquilo que elas gostam, em receberem pequenos likes, em, enfim, limparem o seu feed para ele automaticamente te dar só coisas com as quais você concorda. E ele ainda colocava como uma exceção o modo como os podcasts hoje são feitos, porque por enquanto você teria que realmente ouvir um podcast, uma parcela dele, ou dar atenção para ele durante algum tempo. Você tem um contato mais humano ali, não é tão simples de você dizer se funcionou para você o consumo de um podcast ou não. Mas isso seria por enquanto, porque a Google já até divulgou que ela está trabalhando com ferramenta para poder fazer pesquisa dentro dos áudios, né? Então ele faria pesquisa dentro dos áudios dos podcasts e em pouco tempo poderia montar para você um podcast só seu. Então, só que qual o critério disso? Você vai procura um podcast sobre, você quer ouvir coisas sobre reforma da Previdência, e a Google vai lá procurar quais são os áudios mais ouvidos, os podcasts mais ouvidos que falam sobre isso, recortar trechos deles e montar um programa para você. Isso funcionaria pelo mais ouvido, e você vai ter esse áudio, só que você não tem realmente critério, se pensar, você não tem um critério crítico, se fosse redundante, né, para isso. E o podcast seria um último refúgio para isso. Todos os outros tipos de produção para ele já teriam sofrido com esse sistema das redes sociais que limpa um feed para você, recomendando, te indicando só o que é mais visto, o que está fazendo mais sucesso. Cara, mas eu acho que isso já está mudando, já, assim, eu acho que já de maneira de ferramenta já mudou já de certa maneira, porque se você, no Spotify, por exemplo, se você está ouvindo um episódio, ele, se você andar para baixo ali no seu celular, ele vai te indicar outros episódios de outros podcasts falando sobre aquilo que você está ouvindo. E assim, e essa questão do algoritmo, cara, assim, é interessante que ela é perigosa ainda, porque pode cair, por exemplo, em várias questões que são de racismo, por exemplo. O algoritmo, ele consegue ser racista, sabe? Não porque o programador, em essência, ele é racista, sabe? Porque o algoritmo, ele tenta... Padronizar. Oi? padronizar. É, ele não só padronizar, mas ele tenta... É, ele reproduz o que normalmente tá acontecendo na sociedade. E a gente vive numa sociedade que é machista, a gente vive numa sociedade que é racista, e o algoritmo, ele vai fazer isso. Então, assim, por exemplo, no momento que o algoritmo da Netflix for ótimo, né, você vai terminar de assistir Us, e aí talvez o filme próximo que ele vai te indicar vai ser realmente um filme... Não vai ser um... Pode ser um filme de um branco, sabe? E aí você... Entende? Assim, passar a indicar coisas nesse sentido. Não sei se tá claro o que eu quis dizer. Não tá, eu acho que ficou claro de pensar que a experiência do cinema, por enquanto, pelo que tudo que a gente comentou sobre Us, ela ainda escapa disso. É... Pelo simples fato das pessoas terem se decepcionado quando foram assistir aquilo e não era um filme de susto, sabe? É, mas é porque Us, ele é escolhido por alguém previamente pra passar no cinema, né? Essa é a parada. É. Não é É o que acontece, por exemplo, eu acho que era isso que eu ia falar até com você mais cedo, cara, que no Twitter, que eu falei que não, vou deixar pra falar depois. Porque, assim, o artes plásticas, ele acaba sendo bastante afetado por isso, né? Não existe um Spotify de artes plásticas, sabe? Um lugar onde você, assim, se tem, não é popular, e se, eu não conheço também, é algo do tipo, né? Então, assim, existe sempre uma curadoria, né? Assim, ó, você vai num museu, se a pessoa tiver a sorte de morar numa cidade que tenha um museu, esse museu vai ter uma exposição que é determinada por alguém. E isso pode, às vezes, afetar, porque a pessoa pode chegar lá e aí vai ter uma obra que ela não goste ou uma obra que ela goste. Vai ser sorte, né? Digamos assim. Diferentemente do Spotify, por exemplo, né? Que ele te indica, ele sabe o que você vai querer, sabe? Então, isso aí são os prós e contras, né? O contra é tudo isso que a gente está falando, né? Da forma como o cinema, a arte, ela pode ser consumida. Eu acho que o pró é você agregar mais pessoas, né? Que as pessoas, elas vêm mais, vai consumir mais o produto, né? Sei lá. É, mas talvez isso indique um ponto interessante talvez sendo um exercício de futurologia, né? Para o cinema, cada vez mais a curadoria se tornar importante como se tornou para as artes. Porque a razão da curadoria se tornar importante foi exatamente isso. Chegou um ponto em que categoria, gênero de produção de arte, não fazia o menor sentido dentro do infinito leque que você teria para a partir dos anos 60, né? Essa chamada arte contemporânea. É tudo tão variado que não faria sentido você tentar criar uma categoria. A aparência de trabalho de arte pode variar a de infinito. O conteúdo, a mesma coisa. Então o modo como você ia ter experiência, a mesma coisa. Então você não conseguiria criar categorias que abarcassem um grande número de trabalhos. Se torna tudo muito próprio da relação de cada pessoa com aquele trabalho específico. Daí o papel das curadoras e dos curadores ter ganhado proeminência desde então. É, que é um pouco da conversa que a gente estava tendo lá no Twitter também. E dialoga com o nosso último episódio, né? Sobre quem tem medo de arte contemporânea. E totalmente. A solução para o universo da arte foi isso. Foi pensar, olha, a gente vai precisar de pessoas que elas são capacitadas para fazer curadoria. E naquela exposição você vai ter essa espécie de experiência. Então você pode ter exposições de arte que elas são para se divertir. Mas vai ser uma minoria de exposição que é de arte que ela está ali, você pode ter entretenimento. Normalmente, as pessoas vão a exposições de arte contemporânea e elas não vão ter experiências muito agradáveis, ou se forem agradáveis é para quem gosta de quebrar a cabeça, vai para lá, de certa maneira, para pesquisar, para compreender melhor alguns aspectos da realidade, para ser questionado, para sair de lá com muitas dúvidas, né? Na maioria das vezes, embora possa, sim, em alguns casos, ser entretenimento. Mas isso quem vai ditar é a curadoria. E atualmente quem faz a curadoria de salas de cinema, pelo menos, é sucesso comercial, né? Essa é a grande curadoria da sala de cinema. Daí esses pequenos problemas que a gente encontra nas delimitações de gênero. Quem deveria fazer esse papel de curadoria para o público talvez fosse a crítica. Crítica especializada ou não, pode ser a crítica do canal do YouTube também, não tem problema nenhum, sabe? Mas quem deveria fazer um pouco esse papel de curadoria, ele dá alguns nortes, alguns indicativos, mas eu percebo que essa crítica mais bem sucedida em escala de público, que está nos blogs, em alguns portais famosos, ou em canais de YouTube, ou em podcast, elas continuam amarradas a alguns conceitos que eles podem podem ter a sua utilidade, mas talvez eles já tenham sido sobrecarregados, sobreutilizados e começaram a ser utilizados em situações que não tem, fazem sentido nenhum, né? Tipo, o exemplo que a gente estava discutindo outro dia era sobre o alívio cômico. É isso que você estava falando, né? Das muletas. Vamos pensar como falar isso de uma forma não capacitista, sei lá, apoio. A gente está falando do alívio cômico, principalmente em Us, né? Porque tem esses uns momentos de piada e tudo mais. Só que o que a gente estava discutindo no caso de Us é que todos os momentos de piadinhas e coisas que tem no filme, elas não são exatamente alívios cômicos, porque não é um momento de alívio mesmo no filme, que você vai rir para poder liberar aquela tensão. Pelo contrário, você vai rir e ficar mais tenso ainda. Todas as piadinhas, elas te deixavam ainda mais nervoso e mais tenso com aquela situação. Então, tipo, usar alívio cômico para um filme como Us não funciona. Mas aí as pessoas continuam usando porque acho que é porque é como elas estão acostumadas, é como as pessoas, o público já está acostumado a ver, enfim. E aí tentar analisar essas coisas de uma outra forma é um certo trabalho, e as pessoas que vão assistir, talvez elas não se identifiquem com aquilo, não entendam muito bem aquilo, e aí, enfim, elas continuam usando esses termos, jumpscare, e chamando, né, todo antagonista como vilão, e por aí vai. Tem um filme que acho que ele brincou, mas não é que brincou com isso, assim, mas que me faz lembrar, acho que foi em Patricinhas de Beverly Hills, que uma das personagens, ela acha que ela aprende a palavra fortuito, e aí ela tem que, durante o dia, ela fica com a missão, ó, durante o dia você vai ter que utilizar essa nova palavra 3 vezes em diálogos com as pessoas, para você aprender essa palavra nova. Sim. Comprei minha quinta. Ai, Sherry, eu não quero mais fazer isso. Olha, o meu bumbum não aguenta mais essa compressão toda. Tá bom, vai ficar mais fácil, eu prometo. Mas você tem que fazer todos os dias e não esporadicamente. Mas como a gente sabe que está fazendo esporadicamente? Isso é uma outra coisa, Thay. A gente precisa trabalhar seu linguajar e seu vocabulário. Olha, esporádico significa de vez em quando. Tente usá-lo em suas frases. Tá certo. Mentos better, mentos fresher. Fresh goes better with mentos fresh and full of life. Mentos, o mais refrescante. Refrescante. A gente se vê. E espero que não seja esporadicamente. Aí o pessoal parece isso. Aprenderam o termo alívio cômico, e toda vez que tem uma piada em um filme, isso é alívio cômico. Tipo, aprendeu o termo jumpscare, e toda vez que tem algum tipo de susto, é jumpscare. Fica nesse sentido que eu tinha pensado nesse. Tinha falado em muleta, né? No termo ruim. Pô, mas posso ser chato, cara? Sabe de onde que vem essa parada da galera ficar falando de alívio cômico? Dos filmes da Marvel, cara. Porra. Sabe, cara? Assim, a gente tá chegando eu vou chegar à conclusão que os filmes da Marvel são o maior vilão do cinema de gênero. Brincadeira, a gente chegou. Não, mas olha, pensar que faz. Que eu acho que isso faz sentido também, pelo menos a popularização, porque as pessoas já falavam de alívio cômico. Eles, às vezes, realmente, pode ter um alívio cômico, cara, mas também tem um negócio, tipo, tudo bem, às vezes pode até ser um alívio cômico, mas isso significa que você precisa rir daquilo? Sabe? Yeah. Não necessariamente você vai ter que rir daquela situação mesmo que você tenha um alívio. Mas isso que, pra mim, o pior ponto é isso que a Alana falou, cara. Tipo, você reduzir todo tipo de comicidade, a distração, é cômico, não preciso pensar. Como se comédia não fosse um gênero extremamente crítico, sabe? Tipo, você tá aliviado quando você tá assistindo. A Bia pirou com um filme de comédia esse ano, né? O Vice, né? Que é de comédia, não é? Eu pirei mesmo. Mas ele entra como de comédia. Ele entra como... Mas essa é a parada. Ele entra como de comédia. Ele é uma comédia. Ele é total uma comédia. Só que não dá pra dizer que ele... Por exemplo, não dá pra dizer que ele é relacionado com um filme... Claro. Sabe? Aquele como se fosse a primeira vez, entendeu? Não é a mesma coisa. Não é. Simplesmente não é a mesma coisa. Não é pro mesmo público. Não são feitos os dois com a intenção, tipo, só de te fazer rir, entendeu? A parada é essa. O Vice não é só pra você rir. Você ir lá e, vai passar uma de bobeira engraçada. Tipo, não é isso. É uma história sendo contada de uma maneira que é também cômica. E eu acho que é um pouco isso que eu tava falando, entendeu? Se as coisas deveriam ser classificadas pela forma que elas são apresentadas ou pelo roteiro mesmo, pela história que é contada. Porque muitas coisas, assim, acabam entrando na mesma categoria, sendo que elas não são. Como, por exemplo, Us e, sei lá, O Exorcista. Você vai dizer que os dois são, tipo, a mesma parada, assim. Você vai assistir, você tá na vibe, aí eu quero fazer uma maratona filme de terror. Vou assistir O Chamado, O Exorcista e Corra. Você não vai fazer isso. Entendeu? Você só não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Isso não é uma parada. Isso não é nenhum negócio que faz sentido, entendeu? Os três seguidos, assim. Mas eles, no final das contas, acabam os três sendo categorizados como terror. Simples, aí, ponto final. É, mas aí vai começar a entrar no subcategoria, né? Que aí é o buraco é mais embaixo. É, não, e subgênero, cara, tem aos montes, assim. É uma infinidade de subgêneros. O que também, pra mim, começa a questionar a validade disso, assim. Sabe, se você precisa criar tantos e tantos e tantos subgêneros a ponto de você ter subgêneros que tem um ou dois filmes, tipo, qual o sentido disso, sabe? E qual a relevância disso, capitão? Porque esse ódio, qual a relevância disso? Alguém nos ajuda a entender, Lázaro. Eu não consigo pegar... E tem filmes que eles se perdem muito por conta disso. São extremamente desvalorizados pela crítica por conta disso. Qual é o nome daquela comédia... chamar de comédia, é uma comédia romântica, mas ela promove uma puta crítica ao sistema capitalista imperialista, Lana. Como é que você gosta pra caralho? Uma série? Não, é uma comédia romântica é um filme, que tem aquela como menina que ela vem da África como Meninas Malvadas. Amo esse filme, amo muito, demais, muito. Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante. Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana. Ah, tudo bem. Ótimo, então a gente se vê amanhã. Demorou. Nas quartas usamos rosa. Aí você vai colocar, tipo, Meninas Malvadas, ok, tá lá no gênero, vai entrar como comédia romântica. Muitos filmes que a gente vai colocar como comédia romântica ali, você começa a ter dificuldade de categorizar ele assim, quando você começa a falar sobre o filme. Vai colocar os filmes do Woody Allen junto com o Adam Sandler. Quem gosta de Adam Sandler não gosta de Woody Allen. Particularmente eu não gosto de nenhum dos dois, né? Então isso aí já é uma coisa comum. Eu também não gosto. Acho, porra, eu não sou muito fã desse humor nova-iorquino, não, sabe? Galera. Ou de estupradores, né? Pode ser também. Poderia ser esse o problema. Não, é porque eu quis chamar mais gente aqui. Seinfeld. Seinfeld pra mim é um saco. Sim. Né? Mas assim, é disso que eu tô falando. Mas eu só precisava comentar isso. Tá bom. Só lembrando, pra quem não se lembra. Então, assim, essa parada de aí entra a subcategoria, né? Tipo, vice da Bia gostou. Seria o quê? Humor ácido. Imagina só, essa categoria. Quem estaria vice, o Lobo de Wall Street, seria esse tipo de coisa, sei lá, não sei. Eu sempre preferiria que já filme para falar sobre a política americana. Filme pra falar sobre a comunicação e política. Embora eu tenha certeza que as pessoas não procurariam filmes pra assistir se fossem com esses termos, ou pelo menos a maioria não, né, cara? Mas deve ter alguém que ganha pra escolher os nomes, cara. Mas a parada... Mas eu já... discordo, eu acho que, assim, eu discordo concordando, na verdade, eu concordo, eu acho que deveria ser isso que você tá falando, Rodrigo, mas eu acho que isso traria, assim, pessoas, porque, por exemplo, eu sei que isso me faria, com certeza, procurar muito mais coisas, se isso fosse uma categoria, filmes para falar sobre política, com humor, ou sei lá, diferente de, eu acho que, assim, gente que não quer ser desafiado assim, ela não vai cair nessa. A pessoa que vai no cinema, por exemplo, querendo rir e acaba indo assistir Vice, porque tá escrito lá comédia, e não é nem um pouco o que ela queria. Ela não queria estar lá ouvindo falar sobre política americana, sabe? Então eu acho que isso, na verdade, ajudaria, seria melhor. Que é a parada que eu falei, né? Essa categoria, você categorizar as coisas ajuda a chamar público. Esse é o ponto, né? O lado positivo da categoria. Eu acho que o caminho da subcategoria foi umas coisas que, tipo, tem me incomodado muito, mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso também. Que são novos subgêneros, novos conceitos pra lidar com alguns filmes, mas que parecem muito vazios, assim, sabe? Não falam realmente sobre os filmes. O que ficou mais conhecido agora, eu acho que o que ficou mais conhecido foi o pós-terror, pra falar de alguns filmes que eles estariam no gênero terror, só que eles não promovem uma experiência como os filmes clássicos de terror promoveriam, né? Eu não sei o que pensar sobre... Mas o que é pós-terror? Eu nunca ouvi isso. É, não, esse termo pós-terror está sendo muito usado para filmes como A Bruxa, Hereditário, Um Lugar Silencioso, filmes que eles estão ali, eles são terror, mas ao mesmo tempo eles não te dão susto, eles não têm uma história que ela tá, que segue aquele sistema de três blocos de construção dramática... clímax e anticlímax, não seguem aquilo, trabalham com um cinema um pouquinho mais autoral também, e entrariam nesse pós-terror. Particularmente, por enquanto, eu ainda não gosto. Social. Tem que ter crítica social, foda. Mas tem pós-terror tem que ter crítica social? Tem, assim, teria que ter essas características, que elas são características que, de alguma maneira, quem defende o termo pós-terror diria que essas características não estavam no terror antes. É aí que eu me pego, porque pra mim essas características elas estariam presentes em muitos filmes de terror, e não precisaria do termo pós-terror pra falar delas, assim, pra que aquilo estivesse presente e aquele material possa ser consumido, né? Essa é a que ficou mais famosa. Tem umas outras aí também que dá pra pensar. O pessoal também começou a categorizar filmes de herói como gênero, né? Como um gênero cinematográfico de filmes de herói. Porque eu acho isso aí, pra mim já tá dito que é uma furada. O filme de herói, o fato de ter personagens que são heróis, isso fazer parte da história, tipo, o que que isso significa como gênero? Ele pode apresentar um filme de terror com heróis. Pode ser uma comédia com heróis. Pode ser um drama com heróis. Dizer filme de herói pra mim não diz de um gênero, assim, no máximo vai dizer da Fórmula Marvel. Porque é a mesma coisa, tipo, querer colocar Logan e Vingadores como a mesma coisa, porque os dois têm herói. Excuse me, I'm Eric Lentra. Charles Xavier. Go fuck yourself. Não, são muito diferentes, né? Que a mais desconhecida dessas que eu encontrei foi filmes com o gênero Screen Life, que são filmes que se passam na... eles se passam como se fosse uma captura de tela, então, ou eles priorizam isso. Há muito do conteúdo ele vai trazer essa estética da internet, vai passar na tela do computador ou na tela do celular. Ganhou mais peso agora com aquele filme Searching, que tipo, o Buscando, né, que ele fez um razoável sucesso. Mas eu falo que, pô, tem o quê? Dois filmes, né? Que são assim, no máximo. Não, todo na tela são poucos, mas ainda tem muitos filmes de uns tempos pra cá que eles têm muito conteúdo que pareceria uma captura de tela, sabe? Brinca muito com essa estética. Mas esses filmes, novamente, eles vão, dependendo da história, eles vão estar dentro de terror, dentro de comédia, dentro de thriller. Eu não sei a utilidade. Que nem surgiu o mockumentary também, né? O documentário falso. Depois de, tipo, Office e Parks and Recreation e um monte de séries que saíram assim. E um monte de filme também, né? Que tem... Deve ter um nome, só me falha isso. Mas esses falsos documentários, tipo Bruxa de Blair, aquele Cloverfield Monster. Atividade Paranormal. Que é tudo... 35, né? Tipo assim, do 1 ao 12. Essas paradas... Então, mas é isso... Tipo assim, porque realmente parece assim... É só... As pessoas estão arrumando maneiras de inovar como elas contam histórias, assim, que são... Que poderiam ser batidas, tipo, uma atividade paranormal. E o que muda é exatamente a forma que ele tá te mostrando essa história, né? Então, por que que precisa ser uma outra coisa? Eu me pergunto, quando você fala que você não gosta de pós-terror, você não gosta dos filmes que são classificados como pós-terror ou do termo pós-terror? Do termo. Por enquanto, eu não tenho uma opinião tão bem formada, mas por enquanto, o termo pós-terror, ele não tem se justificado pra mim, assim... Ele tá, pra mim, tá dentro desse problema, pra mim é um problema, de quem produz crítica ou comentário sobre cinema precisar se agarrar a termos e vai criar novos conceitos simplesmente pra não falar sobre o filme. Você pode diretamente falar sobre o filme sem precisar colocar esses rótulos, sabe? Essas caixinhas. Você vai criando cada vez mais caixinhas, vai chegar uma hora que você vai ter caixinha com dois, três filmes e acabou, assim. Pra que você criou aquele raio daquele termo pra falar de dois, três filmes? Você não poderia diretamente falar sobre os filmes sem usar aquilo? Isso, pra mim, parece até ser uma maneira condescendente de ver as coisas, né? Porque, assim... Pra mim, eu não vejo por que a Bruxa não seria somente um terror clássico. Assim, um terror. Porque que... Quais foram os outros filmes que você falou? Foi A Bruxa... Lugar Silencioso. Lugar Silencioso, que é outro filme, assim, terror. E qual foi o terceiro? Foram três. Hereditário também. Hereditário entrou. Ah, Corra também entrou nisso. O pessoal chama Corra de pós-terror. É, sendo que assim, é terror, gente. Gente, lê esse roteiro. Descreve a história. Ah, é sobre uma mulher que um monte de parada maluca começa a acontecer numa cidade, tipo, sei lá, num tempo medieval, sei lá que porra. E daí tem uma bruxa na floresta. E você vai me falar que isso não é terror. É só o jeito que a história é contada. É que nem um pouco sem querer falar de música, mas é porque assim, que nem quando eu descobri que existia o feminejo, que é sertanejo só cantado por uma mulher. Por que que aquilo não é sertanejo, entendeu? Por que que é um pouco, algo mínimo muda e você precisa categorizar como algo diferente? Porque as pessoas estão querendo somente inovar, mudar um pouco o jeito de que você conta uma história que já foi contada várias vezes. Isso ainda tem cara de ser coisa de ideia de produtor, né? Produtor e gravadora, né? Pra poder vender melhor, né? Vender mais fácil ainda. Né? É, a Alana é super fã de feminejo, né, Alana? Mas não, Alana, você que é fã de feminejo, você acha que tem necessidade, pô, de existir uma subcategoria do sertanejo pra isso? Pô, acho que não. Acho que pode ser tudo sertanejo. Enquanto grande entusiasta do feminejo. É tudo sertanejo. É, porque, sei lá, você vai criando termos, e além de eles parecerem inúteis na maioria das vezes, você corre o risco de chamar pelo nome errado algumas coisas e criar uma confusão, assim. E aí, sei lá, eu vou usar um exemplo aqui agora, e é uma opinião muito particular. Eu sei que muita gente ia discordar por questão rítmica, mas eu tenho muita dificuldade de perceber na forma e às vezes no conteúdo também. Por que que muita coisa que é colocada como sertanejo universitário está sendo chamada de sertanejo? Se eu chamar aquilo de axé anos 90, o ritmo vai me parecer muito mais parecido. Embora eu prefira muito mais o que era feito no axé anos 90. Mas vai parecer muito mais, vai estar muito mais parecido, sabe? Pra mim, a distância entre muitas dessas duplas do que é chamado sertanejo universitário e o que eu compreendia como sertanejo, a distância entre isso e axé são diferentes, assim. Pra mim, tá mais próximo, tanto ritmicamente... quanto de conteúdo de público do que eu entendia como axé, do que propriamente como sertanejo. Chega ao ponto de você, em alguns casos, sequer ter instrumentos que eles seriam próprios do que a gente chamava de ritmo sertanejo, e aquilo está sendo chamado de sertanejo universitário, sabe? Você vai colocando dentro dessas novas caixas e você se perde e começa a trocar os nomes, trocar as bolas. Assim. Cara, e essa parada ainda... Pô, mas eu acho que você tá ofendendo o axé. O axé, né? Eu falei, não, vou deixar aqui. Então. Muita coisa do axé, eu prefiro o axé. Eu preferi o axé lá com o conteúdo ligado à Bahia. Você prefere porque é saudosista, cara. Se você fosse na época, tu ia achar a mesma coisa, cara. Ah, mas na época eu detestava. Na época eu era roquista, detestava isso. Foi só com o amadurecimento que eu fui perceber que era interessante, que era legal, assim. Lá, nem tudo também, né? Tipo, nem tudo, mas tinha muita coisa que interessava. Mas aí, sei lá, uma galera começa a falar, não gosto de sertanejo. E por conta disso vai deixar de procurar músicas sertanejas. Não vai consumir aquilo porque vai achar que música sertaneja é o que estão chamando de sertanejo universitário. Pra mim, trocaram os nomes. Aquilo ali não tá muito distante do que se convencionou chamar de música sertaneja. A própria invenção do termo sertanejo universitário, ele é uma puramente comercial, né, cara? É porque tinha um público que não se interessava por Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, e que não queria falar assim, pô, eu não quero ouvir sertanejo, sabe? Eu sei porque aqui no Rio, eu não sei como é no Espírito Santo, né, mas eu lembro bem desse momento de ascensão do sertanejo, né? Era assim, eu ouvia aquele Chora Me Liga, que eu acho que eu lembro que foi um dos primeiros grandes sucessos do sertanejo universitário, assim, pelo menos aqui no Rio, eu olhava assim, caramba, mas assim, eu não achava isso muito diferente do que, sei lá, cara, do que duplas anteriores já faziam. Só que aí, as pessoas que falavam bem, falavam que gostavam de sertanejo universitário, tinha amigos meus que falavam, eu gosto de sertanejo universitário. Eu falei, mas você não gosta de sertanejo de Chororó, cara? Sertanejo de Chororó, inclusive, é muito melhor que sertanejo universitário, né? Aí o cara, não, acho sertanejo de Chororó uma merda. Aí o cara, pô, mas, assim, é quase uma questão meramente comercial, né? Falando mais uma vez, continuando na música, assim, um pouco, eu que, até por conta, acho que foi muito claro a escolha aqui do Acorde Café, eu gosto muito de rock anos 90, foi o estilo de música que me fez gostar de rock, né? Então, assim, ainda escuto eventualmente. Eu lembro bem, assim, da parada do grunge, né, cara? Que você tinha as bandas grunge, assim. Se você for pegar, sei lá, Pearl Jam e Nirvana, cara, são bandas bem diferentes. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, né? São bandas bem diferentes umas das outras, sabe? E nem foi a banda que inventou a categoria grunge, né? Foram os produtores, né? A MTV, né? Foi o resto da cena, né? Que empacotou tudo no mesma parada e colocou lá. E aí, gerando até algumas coisas, algumas anomalias, até mais bizarras, de na época, hoje em dia não, mas na época, tentaram vender até o Weezer como grunge, sabe? Porque é uma banda de rock, tem distorção, é grunge, sabe? É isso. É, e agora, nos anos 2000, já isso aconteceu com emo, né? Cara, pô, quantas bandas de emo são muito diferentes uma das outras e comercialmente, falando de maneira comercial, todas são vendidas só como emo, né? Assim, não para pra pensar em tudo. Então, assim, é foda, cara. Mas é uma parada que as pessoas fazem pra vender. E eu imagino que isso deve dar certo, né? Porque toda cena faz isso, né, cara? Eu acho, sei lá. Não, vai, puxa. O Titi tava lembrando só de um detalhe, né, cara? Assim, mas você nem era nascido na época, não, Titi. Que... Uhum. Antes do sertanejo universitário, a gente teve o forró universitário, que acho que foi um dos primeiros, esse primeiro ritmo universitário. Né? É, e que vinha muito disso. Peraí, você tinha esse ritmo que é feito majoritariamente no Nordeste, e uma coisa mais interiorana, e isso vai passar a ser feito por pessoas que estão na capital, estão na cidade grande. É, vai ser consumido por um outro público, vai ser exibido em outro tipo de casa de show, vai ser gravado de outra maneira, com pessoas mais jovens que não se formaram naquela tradição nordestina, da China, e vai ser o forró universitário. É que me lembrou de um comentário do... Tá no DVD do César Menotti e Fabiano, se não me engano. O primeiro DVD deles, que eles fazem a não piada. Não vou perguntar como você sabe disso, não. É. Cara, eu não lembro por que eu lembro das coisas que eu lembro. É, mas elas vêm, assim. E que eles fazem a piada lá de que... Pô, estão chamando a gente de sertanejo universitário, mas se juntar nós dois não dá o ensino médio. Simplesmente jogaram os caras dentro de sertanejo universitário junto com as primeiras duplas que começaram a fazer, sabe? Duplas de 20 e poucos anos, e eles já tinham uma estrada ali, sabe? E jogaram os caras no mesmo balaio de sertanejo universitário, sendo sons completamente diferentes. É porque eu ia falar que você tá me lembrando de quando a gente começou a conversar e tal, se conhecer, aí ele veio me falar que ele gostava de country. Aí na hora que ele falou que gostava de country, eu tipo franzi a cara, tipo, quê? Tipo, porque pra mim fala country, a primeira coisa que vem na cabeça é tipo umas coisas tipo Taylor Swift, sabe? O início da carreira. Uh-huh. Essas coisas de agora. Aí depois ele me explicou, não, Johnny Cash, tá, tá, tudo bem, isso aí eu gosto é também. Taylor Swift é country universitário. É, exatamente. Não, quando a Alana comentou... Produtores aí que escutam aí o Não Pode Tocar, cara, aí, qual é o nome daquele cara? O Nick Boradinho. Isso. Ele, se estiver ouvindo aí, cara, ele dá dica aí, cara, de fazer, inventa aí o rock universitário, cara. Pô, olha só, tá faltando. Vai bombar. Cara, eu tenho até medo do que pode sair disso, bicho. Nossa, sabe, embrulhou o estômago agora. O que pode acontecer? Deus me livre disso, né, cara? É, não, aí se o Rock não morreu, ele vai merecer morrer. Você vai estar fazendo que merecer, cara. Eu sinto que o emo já foi o rock universitário, e daí morreu. É, pode ser, o emo pode ser o rock universitário. É, não, continuando em música, eu tinha muita dificuldade de entender as classificações de emo também, que vocês comentaram um pouco agora, a gente tava falando disso a partir do Acorde de Café sobre Fall Out Boy. Cara, que na época tava tudo jogado nessa bandeja ali, e eu não consumi uma pá de coisas, porque eu achava que tudo ia ser como Simple Plan, assim. Simplesmente deixei de consumir. Só recentemente que a Alana foi me explicar que My Chemical Romance era outra coisa, sabe? E foi falar sobre o líder da banda e o trabalho que ele fazia com ficção e nos quadrinhos e na organização dos discos, pra eu poder ouvir aquilo de outra maneira. Ainda não voltei pra ouvir. Mas, puxa, já, limitou, já não consegui consumir aquilo, deixei, simplesmente não procurei, porque tava tudo dentro do gênero emo. Fallout Boy tava lá no gênero emo, agora eu não consigo colocar Fallout Boy dentro da mesma caixinha ali do Simple Plan, cara. Não consigo ver. É difícil, né? É difícil. É só questão comercial mesmo, cara. Na prateleira da loja vai estar na mesma categoria, sabe? Só que não existe mais loja, né? Então aí, como que... aí, essas categorias, elas ficam cada vez mais difíceis até de explicar pro público, né? A música sofre até mais do que o cinema nessa questão categorias, eu acho, cara. Acho que no cinema, até pela quantidade... Falando de cinema comercial, né? Cinema que vai para as salas, né? De cinema, tem um número pequeno de filmes que vão gerando, assim, vamos supor, sei lá, quantos filmes que passam nas salas de cinemas ao longo de um ano. Mas não chega a 1.000, né, filmes. Com certeza não chega. Mas músicas devem ser 1.000 músicas sendo lançadas a cada minuto, sabe, no Spotify. Então, assim, essa parte de categorias na música ainda é mais complexa do que no cinema, cara. Porque eu e a Bia, nós gostamos basicamente do mesmo estilo. A gente escuta majoritariamente bandas indie, né? Uhum. Sim, cada vez menos, mas a gente escuta bastante. Mas eu e a Bia não temos nenhuma banda em comum, cara. É impressionante isso, sabe? A gente não escuta nenhuma banda em comum e a gente gosta do mesmo estilo, do mesmo gênero. Então, assim, e no cinema, assim, acho que isso é menos palpável, mais palpável, na verdade. Porque se eu viro pra Bia e falar assim, eu gosto muito de terror. A Bia fala, eu gosto muito de terror. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter vários e vários filmes que nós gostamos em comum, né? Então, na música, acho que sofre até mais desse problema de categorização do que o próprio cinema. Acho que quanto maior a quantidade, realmente mais problema a gente vai ter nisso, né? A conclusão até agora que a gente chegou é que, por enquanto, as classificações de gênero elas só estão atrapalhando, né? E quando eu falo atrapalhando, porque eu acredito que nem é interessante para a indústria que você acha que você tenha monopólio. Isso não me parece interessante para a indústria. Eu tô lembrando da discussão que o Steven Spielberg está puxando e que acho que ela teve um ápice no último Oscar com a premiação do Green Book, que o Spielberg ele fez campanha para o Green Book basicamente para o Roma não ganhar. Ele fez uma campanha aberta, colheu assinatura em favor do Green Book, como sempre acontece, né, nas campanhas do Oscar, e abertamente contra o Roma, porque o Steven Spielberg estava apontando alguns problemas de você começar a inserir esses filmes do streaming como cinema. E, claro, a maioria das pessoas foi contra a posição do Spielberg, acreditando que o Spielberg estava falando contra a Netflix. Depois o Spielberg aparece lá para divulgar o sistema de streaming da Apple também, né? E acho que muita gente não foi ler quais eram as argumentações do Spielberg, que não era contra o streaming, mas era tentando, pelo menos, tentar resumir um pouco das coisas que ele falou, né? Quando você, se você colocasse no mesmo grupo premiando isso como cinema, você poderia criar um problema para os produtores, porque você tem uma premiação para TV já, em escala global, várias premiações para TV, e você tem esse material que ele poderia reformular e abrir espaço para novos produtores dentro das premiações de TV. Valorizar as produções de TV, porque até hoje, quem produz para TV parece ficar num nível inferior, assim, de avaliação do que quem produz para o cinema, o que é injusto. Então você teria agora produções que elas são muito bem feitas, elas são extremamente valorizadas, têm grande investimento, que elas poderiam ressignificar o que a gente pensa sobre TV. Mas quando você joga isso para competir com o cinema, você poderia passar a dar uma rasteira nos produtores independentes ou nos diretores menores, se não tem tanto sucesso. E ele dá como exemplo o que está acontecendo na Netflix, que de início você tinha muito produtor, muita produção independente, muito diretor e diretora que não teria tanto sucesso, muita coisa localizada, entrando na Netflix. A Netflix começa a chamar grandes diretores, diretores de renome. E esses diretores de renome começam a ocupar muito espaço, grandes produtoras começam a ocupar muito espaço dentro da Netflix e tirar o espaço desses produtores menores, que já não estão no cinema, eles já têm pouco espaço no cinema. Então, se você tirou o espaço deles no cinema, que está dominado pela Marvel, pela Disney, aí você vai tirar também o espaço deles dentro das plataformas de streaming, porque agora eles vão ter que competir com o cinema e vai tudo entrar na mesma categoria. E onde que esses pequenos produtores habitariam? Vão se restringir a festivais, mais restringidos do que já são, né? É a argumentação deles. Se você for no caminho de valorizar essas produções como produções de TV, para ressignificar o que a gente entende como qualidade na TV, você ainda permitiria que esses pequenos produtores dois existissem no cinema, existissem nas plataformas de streaming com alguma competição. Se você tornar isso tudo dentro da premiação de cinema, você vai fazer com que os produtores autorais grandes do cinema migrem para o streaming e o cinema permaneça totalmente dominado pela Disney e pela Marvel, né? Isso é um ponto que em certa medida, eu concordo com ele, sim. E que em sentido de classificação, como que a gente classifica isso, o tipo de coisa que a gente consome, pode ser um tiro no pé a gente imaginar que o streaming vai poder estar no mesmo... ser entendido do mesmo modo que o cinema, né? Cara, olha só, eu entendo, concordo e eu sou extremamente pessimista em relação a isso. Como eu até falei anteriormente, assim, no início da nossa gravação, cara. Parece até que o caminho que tem é que essas salas de cinema elas vão morrendo com o tempo, sabe? A gente vive até numa sociedade que está cada vez mais enclausurada dentro de casa, né? As pessoas elas não saem de casa, né? E o cinema é uma, antes de qualquer coisa, é uma forma que as pessoas têm para é um passeio, né? Além de tudo, né? Não é só ver um filme, né? É um passeio. Você sai, você vai lá, compra uma pipoca, você conversa com a pessoa que você foi assistir e tudo mais, né? E esse enclausuramento, ele incentiva isso, né? Aí eu falo, pô, por exemplo, se o que a proposta é do Spielberg, né? Que é, por exemplo, a Netflix participar das premiações de TV. Eu duvido que um Afonso Cuarón da vida, ele iria pra Netflix se ele não fosse concorrer, se ele não pudesse concorrer ao Oscar, sabe? Pelo Roma, né? Então, assim, e isso parece um caminho meio que sem volta, porque, na verdade, o que rola é dinheiro, sabe? É dinheiro que manda na situação, cara. Se a Netflix tá ganhando dinheiro pra caramba, e deve tá, isso me parece um pouco um caminho, cara, parece um pouco um caminho sem volta, sabe? Eu não sou muito otimista, sabe? E em relação a isso, assim, eu vejo que esse é o caminho mesmo, vai ser os streams, os grandes lançamentos vai ser no stream, e os filmes que vão ficar no cinema vão ser os filmes que são os filmes 3D, né? Esse tipo de coisa, um filme que realmente existe um ganho em você assistir no cinema, na sala do cinema, né? Que é um filme parque de diversão, né? Que agora, literalmente, né? Que tem até sala de cinema que, sei lá, que a cadeira balança e tudo mais, né? Esse tipo de coisa. Então é um parque de diversão mesmo. O cinema vai estar cada vez mais voltado para isso e os streamings vão ter o espaço para os outros filmes. Aí, assim, o que é bom, o que é ruim, aí eu não sei, cara. Se isso é bom ou ruim, eu já não sei se dizer, sabe? É uma mudança, sabe? Sabe aquela parada? Eu lembro uma situação muito agradável que eu tive com a Bia, que foi quando a gente foi no cinema. A gente tava andando no Rio, a gente de Niterói, mas a gente tava na cidade do Rio de Janeiro, a gente tava andando no bairro de Botafogo, e lá tem um cinema de bairro, que é uma coisa que poucas cidades têm, acho que o Rio de Janeiro, São Paulo, e talvez algumas poucas outras cidades do Brasil afora têm esses cinemas que passam filmes alternativos, né? E quando falo filmes alternativos, nem são tão alternativos assim, até, né? Aqui a gente tem o Cine Jardins aqui, que ele, cara, ele funciona basicamente pra quem mora nas proximidades aqui. Jardim da Penha, que realmente frequenta o Cine Jardins, com essa curadoria, assim, a ideia é que eles passarem filmes que eles não foram ou não serão exibidos nas grandes salas. Então, às vezes, eles pegam filmes que já estrearam 4-5 meses atrás e eles vão passar ali, porque realmente já desistiram, não vai passar em nenhum outro lugar. Então, aí, numa dessa, a gente tava passando, a gente tava sem nada pra fazer, aí eu e a Bia, a gente passando, a gente viu, vamos entrar no cinema, vamos ver o próximo filme que tiver passando? Aí, por acaso, o próximo filme que tava passando era Mãe Só Tem Uma, da... Qual o nome da diretora? Alguma coisa Laerte, Muy Laerte, Ana Muy Laerte, né? E cara, é um filmaço e foi uma experiência muito foda, sabe? Porque, assim, foi uma parada inesperada pra mim, sabe? Foi uma situação... Sei lá, eu assisti o filme, acho que até favoreceu eu amar esse filme, eu adoro esse filme, sabe? Pra mim é um filme nota 10 mesmo, assim, não tem um tiro nada do filme. Pra mim ele é tão bom quanto um filme pode ser, sabe? E eu acho que essa situação, esse sentimento que teve foi por conta da própria experiência do cinema. Então isso é uma coisa que se perde. Mas olha só como são as coisas. Existe já um sistema de streaming de cinema que, se eu não me engano, ele se chama Mute. M-U-T-E. Mute. Ah, sim. Eu acho que é isso. Eu não sei. Que aí, qual é a parada desse sistema de streaming? Que ele funciona como uma Netflix, né? Ele fala que aqui tem filme bom de verdade. Que aí eles são 30 filmes, sempre são 30 filmes no mês. E aí o filme fica, entre aspas, em cartaz durante 30 dias. E aí entra, né, e é um stream de cinema, aí como eu gostei, o Rodrigo até falou isso uma vez que a gente gravando, né, que é o estereótipo iraniano, né, que aí só passa esse tipo de filme, olha só, já existe stream pra isso, cara, olha só que coisa. Isso aí me parece um caminho, cara, que realmente, eu vejo um caminho sem volta, sabe, as pessoas pararem de ir às salas de cinema, cara. Não, o tio resumiu, lembrando que esse é o título do episódio, né? Tipo, a gente não tem os caminhos mais do cinema de gênero, são os descaminhos. Fica esse tom negativo de que realmente parece que, cara, eu considero um tom negativo que pra indústria é muito negativo, mas eu ainda acho que tem como a crítica especializada ou não, principalmente a crítica amadora, que é quem hoje comunica muito com o público de modo mais extenso, se conseguisse libertar desse esquema de crítica, sabe? Eu só vou analisar o filme, eu já vou começar a analisar como um filme de terror, eu já vou começar a analisar como um filme de comédia. Analise o filme. Se depois de analisar ou se durante a análise ele foi enquadrado dentro de um gênero, ótimo. Mas se você está enquadrando o filme dentro de um gênero antes de analisar, está fazendo um desserviço, assim. Você vai simplesmente repetir jargões, assim. Isso é o que mais me incomoda. E às vezes eu paro de ouvir algum podcast sobre cinema, principalmente no meio, porque eu já vi, isso aqui não vai dar em nada. Vai repetir os mesmos jargões sobre o filme e não, você não vai conversar realmente sobre o conteúdo. Quase sempre é isso. A conversa, ela vai na... quais foram as minhas expectativas e por que que esse filme entregou ou não entregou o que eu quero que se entregue num filme de terror? Quais são as expectativas e por que esse filme entregou ou não entregou o que eu espero de comédia? E se o filme não entrega tudo dentro de uma mesma categoria, a galera vai reclamar, assim. Vai falar, não gostei porque mudou muito o tom. A gente começou falando de Us e eu puxo Us de novo, assim. Eu perdi a conta da galera reclamando de que, gostei do filme até os 30 minutos, mas depois ele deixou de ser um filme de terror e aí pra mim ficou ruim, porque já... Porra! Não dava pra você continuar gostando do filme sem que ele precisasse cumprir todos aqueles clichês? Ele começou a ter mais perseguição depois, isso significa que ele ficou ruim, bicho? E aí fala, e não é exatamente o público falando disso. É produtor de conteúdo, que tá ali principalmente pra falar sobre, cara. Isso eu acho que é o que mais incomoda, e isso eu acho que dá pra mudar. E na medida que a gente muda isso, talvez a gente auxilie melhor o público a se relacionar com esses materiais. É o trabalho de curadoria que você comentou antes, assim. Acho que a minha conclusão para esse assunto é que a gente precisa de um trabalho de curadoria um pouco mais responsável de quem produz críticas sobre cinema. E, novamente... Não estou falando do crítico formado, especialista, que escreve em revista acadêmica ou nos jornais ou ganha para isso. É quem realmente está ali produzindo conteúdo para o YouTube e para podcast. Dá um ou dois passinhos atrás, sai da caixinha, consome o conteúdo, sabe? Seja sincero com o filme, veja o que o filme tem para entregar. E a partir daquilo você vai falar depois de um gênero ou outro, né? Assim você usa a ferramenta. Você já pegar toda a ferramenta para fazer um trabalho sem saber qual trabalho que você tem que fazer, é muita estupidez, assim. Mais 5 segundos que eu falasse, eu ia começar a pistolar. Né? Isso aí, cara, frase em latim. Quem se define se limita. É verdade, é a frase que você usa em latim. Mas eu ia falar também que isso tanto é possível que é exatamente o que a gente faz, pelo menos o que a gente deveria fazer, né? Quando a gente analisa a obra de arte. Pelo menos foi assim que eu aprendi quando eu estava estudando, que é assim, quando a gente vai analisar uma obra, a gente olha para aquela obra e tenta ver o que é que ela está dizendo e não tentar encaixar essa obra em algum movimento, em algum estilo da arte. Então, isso é bem possível de fazer no cinema também. É isso, vem até uma das coisas que eu não comentei lá no Twitter com você mais cedo, Rafael, que eu falei, você poderia já matar algum comentário que ia fazer aqui. É que sim, você tem algumas tentativas de falar sobre trabalhos de arte depois da mudança de paradigma nos anos 60 para artes contemporâneas. Ah, você não tem mais categoria, não dá para ter muitos mais gêneros. Como que você vai pensar ou falar sobre um trabalho de arte? Uma das saídas, um exemplo, é a crítica genética. A gente chama de crítica genética. Para falar sobre esse trabalho, eu vou ter que falar sobre um pouco sobre a história do artista, eu vou ter que puxar as influências do artista, eu vou ter que falar sobre o contexto no qual ele produziu, vou ter que falar sobre o contexto no qual o trabalho vai ser experimentado ou vai ser consumido, e assim você fala do trabalho. Essa é uma das saídas. Né? Não dá para, não tem uma forma definida do trabalho de arte que qualquer um possa reconhecer? Ótimo, mas então você pode falar sobre ele puxando o que está em volta, puxando todos os detalhes que eles vêm junto com eles. É realmente fazer a genética daquele trabalho. E isso, em larga medida, tem funcionado aí nas últimas três décadas e meia, mais ou menos. É. Não, pode falar. Não, tá, é que eu achei que eu não queria interromper o tio, eu achei que ele ia falar. Não, cara, isso aí é a crítica mais completa de todas, né, cara? Isso é de você realmente contextualizar tudo, né? E você entregar ali uma coisa a mais do que aquela obrinha que tem um início, meio e fim, né? Você fazer uma complexidade da coisa. Eu acho que esse é um caminho bem interessante, cara. Mas assim, mas eu tenho um pouco de receio em relação ao alcance disso, né? Porque quem deveria estar fazendo isso são mais até, deveria ser até os canais do YouTube e tudo mais, né, cara? Eu vou te falar assim, falar aqui de um canal do YouTube que eu acho que faz um trabalho bom em relação a isso. Por incrível que pareça, é um canal bobo, mas que faz isso, que chama Pipocando, cara. Eu gosto muito desse canal. Ele faz listas de filmes, assim, mas ele assim, é bem o popzera, né? Assim, é bem aquele pop, né? É um canal pop. Tanto que tem um Pipocando Música que é com o Júnior Lima, do Sandy Júnior. É. Assim, não é um canal que vai falar de maneira complexa. Na verdade, pelo contrário. É algo até mais atrativo para as pessoas que estão chegando ao cinema a partir de outras referências que não são as referências todas. Por exemplo, as pessoas que estão assistindo Avengers e vão cair lá. Então, eu acho que eles são um bom exemplo disso, sabe? Do que você está falando. Eles fazem lá as listas deles, lá de 10 filmes que... Fala, dá um exemplo de uma lista que eles já fizeram. 10 atores que de um filme só. É, tipo isso. Mas eu sinto que eles colocam... Eles ensinam coisas de cinema dentro. Por exemplo, eu já vi vídeos deles explicando formas de técnicas de cinema mesmo, de maneira básica. Por exemplo, ensinar aquela regra dos terços, sabe? Coisas desse tipo. Eles ensinam no meio daquelas listas que eles estão fazendo, que é algo bobo, descontraído, sabe? Pipocão, sabe? Eles estão ensinando ao público dele coisas relacionadas, conhecimentos básicos que antes as pessoas não tinham e que vão ampliar o entendimento do público em relação à arte, sabe? Então, assim, eu acho que conteúdos como esse acho que fazem muita diferença. Porque o que não pode acontecer ser uma crítica que vai ser só para pessoa, sabe? Não ser muito tratativa. Então, acaba que um Pipocando da vida, às vezes, agrega mais do que, às vezes, um texto do Zizek sobre Batman, entende? Sabe, de 17 páginas. Sabe, que eu já li já, né? Sobre o Batman do Nolan. Ele fez lá 17 páginas de crítica. Ou uma lista boba que o cara vai ensinar uma técnica de cinema no meio daquela lista, entende? Assim, eu acho que esse também pode ser uma preocupação. E aí que entra o que você mesmo falou, né, cara? Que os canais, os meios pop, que até nós aqui, o Não Pode Tocar e o Expresso Café, mas a gente tem uma linguagem de pop, né? Assim, a gente não tá falando aqui de hermética, sabe? Assim, como eu posso dizer? Complicando, falando de maneira complicada, né? Hermética mesmo, né? Então a gente, até a gente mesmo tem um pouco dessa função, né? De explicar, de falar alguma coisa, dar um outro ponto de vista, fazer ampliado que fazer uma crítica rasa, sabe? Ou uma coisa desse tipo. Você falou dos canais, já que eu reclamei que tem pouca gente fazendo, mas tem gente fazendo, assim. Eu também gosto muito do Pipocando, do modo como eles dão introdução, que acho que é isso, né? Eles dão ali os gatilhos para as pessoas procurarem mais coisas. E aí, sei lá, a pessoa passa pelo Pipocando, e depois ela termina no Entreplanos, do Max Valareso, que a gente gosta pra caramba. E ele consegue fazer muito bem isso. É um vídeo de 7, 8, 10 minutos e que ele vai fazer um pouco, em parte, essa crítica genética também. Ah, vou pegar as influências desse autor da trilha sonora, vou pegar quais são as principais trilhas dele antes dele fazer a trilha daquele filme, vou explicar quais são os movimentos que ele usa, e você pode consumir aquilo de uma maneira mais apropriada. Dentro do Pipocando, da família Pipocando, tem o que eu gosto mais é o Bunka Pop, que fala de anime e cultura nipônica, assim, e que, sabe, consegue também pegar isso aí pro cara, é um universo extremamente vasto, que a gente consome muita coisa de cultura nipônica, principalmente anime, e que nem sempre a gente conhece os termos por trás daquilo, assim, como a gente pensar aquilo, eles conseguem fazer a explicação disso. Tem um outro canal, que eu não vou lembrar quem faz, mas que vale pra quem, tá ali nesse universo nerd, cultura nerd, quer escapar dos típicos canais de cultura nerd. Tem um canal, não vou me lembrar o nome do cara, mas os vídeos, eles são longos, são com muita pesquisa, muita informação. Visualmente não é a coisa mais atrativa do mundo, porque é basicamente o cara falando e com alguns recortes, assim, quase uma apresentação de PowerPoint, mas a pesquisa é muito boa e está dentro do universo de cultura pop, que é o Formiga Elétrica. Então não é a coisa mais, sabe, super acelerada e super divertida, porque não dá para ser. Ele vai passar muita informação dentro de um mesmo vídeo, mas falando de cultura pop, falando de quadrinhos, falando de cinema pop. A pessoa pode passar pelo Pipocando, ir pro Max Valareso, ir pro Formiga Elétrica. Tem gente fazendo isso, mas normalmente não tem um acesso tão grande. Se for exceção, pra mim, Pipocando, que ele é muito bem assistido. Agora, outros canais que fazem isso, normalmente aí o maldito algoritmo, nesse caso do YouTube, vai desprivilegiar aquele conteúdo. Vai totalmente, cara. Tem outro também, que ele veio do Rapadura Cast, cara, que é o Rafael PH. Ele tem um canal do YouTube que ele faz análise crítica de cinema. Ele fala de filmes pop, mas ele foge do pop, do topzera, né? Ele fala sobre Roma, né? Ele fala sobre, sei lá, filmes desse tipo, que eu quero dizer, né? Mas ele não foca só disso, também fala também de Avengers. Então eu recomendo também, cara, que assista. Ele às vezes é um pouco pedante, mas eu gosto dele. De tudo que eu faço, não me sobra pedaço, e ainda sigo no compasso. Pois é, de tudo que eu faço, não me sobra pedaço, e ainda sigo no compasso. Tocava guitarra, não podia falar de amor. Todo amor que eu te dei. Agora, falar de paixão entre um monte de guitarras é quase uma regra para os emos. Emo é uma abreviação em inglês para Emotional Hardcore ou Hardcore Emocional. O som emo é pesado, rápido, quase punk. Mas as letras... Ah, fala de que você que me largou. Fala de saudade, de emoções, sobre traições, tipo... meninos que sofrem por meninas, desilusões amorosas, essas coisas. Você sofre por amor? Já sofri bastante. Porque minha mina me corneou. E aí, desiludidos, eles se voltam pra música. Quando você se ferra no amor, você vai escutando várias músicas e vai pensando nas letras. De que me vale ser sincero se o destino me afasta de você? Tive pela primeira vez, depois me apaixonei. E hoje estou aqui, peço pra você voltar. Identificar um emo é fácil. Franjinha pro lado pra eles, lacinho no cabelo pra elas, boné de lado, piercing no canto do lábio, meia arrastão, colar de bolinha, cinto de rebite. E sabe aquele negócio de homem não chora? E já tá super ultrapassado. Meninos também choram muito, muito. Eu nunca vi menino tu chorar, menino emo. Muito menino emo chora. Quando eu te vi, nem pude te olhar. Foi como um anjo que me fez chorar. Você flutua num mundo ideal. Você é tão foda. Eu queria ser foda. Mas vamos tentar dar uma conclusão pro nosso assunto aqui, chegando em conclusões e indicações sobre tudo isso que a gente conversou. Quais seriam então algumas dicas aí para o público encarar filmes sem gênero definido? Um filme, ele não tem gênero definido, mas ele se parece muito com um gênero que você conhece, ele se parece muito com um gênero narrativo visual, mas na verdade ele não se entende como daquele gênero. Quais as dicas que durante esse episódio todo a gente conseguiu dar para o público encarar e também para os críticos produzirem conteúdo que auxilie o público? Ah, mas você está falando mais para crítica, né? Você quer saber para público que vai consumir? Ah, não sei. Pode ser pros dois. Sabe uma dica? Eu tenho uma dica. Uma dica que eu não sei se é uma boa dica, tá? Eu não sei se é uma boa dica, tá? Eu assumo isso previamente. Ou isso pode dar errado. Mas às vezes, cara, é você seguir, você descobrir as pessoas que estão por trás do projeto. É óbvio que tem os diretores tops, né? Que aí agora existem novos diretores tops que vão aparecendo, tipo o Jordan Peele é um deles agora, que as pessoas sabem o nome dele, né? Mas existem outros que não têm, não sabemos os nomes deles, né? O do filme que nós discutimos no Expresso Café, eu já esqueci o nome do diretor, do Velvet Buzzsaw, mas às vezes você seguir o trabalho de alguém pode te ajudar a conhecer vários gêneros, sabe? E entender que existe uma forma de contar histórias em gêneros diversos, sabe? Então isso pode ser uma coisa interessante de fazer. Às vezes você acompanhar os filmes que são de um determinado produtor, ou às vezes de um determinado estúdio, alguma coisa assim, entende? Você não focar no que a prateleira da Netflix está falando. Às vezes você procurar por outros parâmetros, sabe? Às vezes você procurar o trabalho individual de alguém. Isso pode te ajudar a conhecer várias coisas. Eu fiz isso com música, por exemplo. Achei o nome de alguns produtores de álbuns que eu gostava e fui ouvir e fui parar, sei lá, em Adriana Calcanhoto, entende? Que eu nunca tinha parado pra ouvir, sabe, direito, e achei legal, entende? Assim, então, assim, às vezes você procurar por você fazer grupos, só que baseado em outras coisas. Baseado, às vezes, principalmente nos produtores. É. Talvez isso pode dar certo. Eu basicamente só procuro filme assim, né? Eu vejo... Eu não vejo... Isso é uma parada. Eu não vejo história, não vejo plot, nem nada. Eu vejo quem tá no filme. Quem tá envolvido em qualquer quesito. De direção, produção, atores. Que você... Sei lá, eu acho que chega num momento que você sabe o que você quer ver, assim. E, sei lá, eu também cheguei num ponto que eu tenho medo de assistir qualquer parada sair muito ofendida. Então, já é uma parada que me... Assim, é um resguardo disso, eu acho. E eu também vou mais ou menos por aí. Quando eu vou escolher alguma coisa pra assistir, eu gosto de ver quem tá envolvido. Ou então, boa parte das vezes é por indicação de pessoas que eu confio. Mas vai muito por quem tá envolvido também. Às vezes, por exemplo, acompanhar o trabalho de um crítico, né? O Rotten Tomato, ele ajuda nisso, né? Que ele te indica lá os textos de vários críticos, né? Às vezes você vai lá ver que um crítico que você concordou com aquela fala, né, do cara, aí você vê o que ele fala sobre outros filmes, né? Aí vai, sabe, fazendo correlações entre as obras de maneira diferente, né? Do que essa da categoria, né? Do gênero, do subgênero e tudo mais. Sim, tem até um caso do Rodrigo, principalmente, que tem um canal no YouTube, não direi nomes, mas é um canal do YouTube que, se eles gostam do filme, é porque a gente vai achar ruim. Então, esse é o parâmetro. Fala qual é aí, cara. O bota um pi aí na hora, que eu quero saber. Sempre que eu falo, vamos ver se esse filme é bom, a gente assiste alguns canais que a gente confia mais ou menos na opinião, né, e aí eu vou ver o que que o pessoal do... Não sei se vocês conhecem esse canal. Eu não conheço esse. Vou procurar só pela curiosidade. Aí normalmente quando eles falam, porra, já saem festejando do filme, eu falo, bicho, isso aí vai ser furada. É o pessoal que, tipo, eles saem. Um exemplo, quando eles saíram, o vídeo deles saindo da sessão de... Eu vou cortar isso aqui tudo. O vídeo deles saindo da sessão de Liga da Justiça, cara, foi hilariante e sintomático, assim. Cara, eles saíram... Eu imagino que eles tenham amado. Amaram, não. Eles saíram chorando, gritando, sabe? Frenéticos, assim, falando que foi a experiência da vida deles. E... Caramba! Nossa, cara. Foi, pô, né? Que lixo. Aí aquilo ali fala, eu assino, eu sempre assisto os vídeos pra poder ter um parâmetro do que eu não vou gostar. Adoro. Mas isso funciona também, cara. Pode ser. Aí tá aí, outra dica. Siga quem você não respeita. O que essa pessoa não gosta? Aí você não vê. Não, é os dois, porque eu tenho, cara, um monte de gente, tipo, até amigo mesmo, que me indica coisas e eu simplesmente não vou assistir, porque essa pessoa me indicou. Então, tá bom, então, beleza. Obrigado pela indicação. E daí eu não assisto nunca, porque eu não vou. Você sabe. Você sempre sabe. Se for dar uma dica simples, assim... Eu acredito que as pessoas, elas só têm a lucrar quando elas aumentam o vocabulário visual delas, o vocabulário para consumo de cultura. Então você já sabe que você gosta de tais coisas? Ótimo, você sabe que aquilo ali você pode se divertir de repente assistindo aquilo. Mas se você não conhecer outras formas, não conhecer outros formatos, você pode se dar mal, você pode, sendo bem pragmático, você pode jogar o seu dinheiro fora numa sessão de cinema, simplesmente porque o seu vocabulário visual, ele é pequeno. E aquilo ali é o seu dinheiro. Você vai investir o seu dinheiro numa sessão de cinema, se você só conhece alguns tipos de filme, você tem grandes chances de se dar mal. Então varie, consuma outras coisas também, mesmo que seja para não gostar daquelas coisas, para pelo menos você saber também do que você não gosta. Mas tem um outro lucro de você ter um vocabulário maior. Isso facilita com que você goste de algumas coisas que talvez você não gostasse. Eu fico imaginando se quem foi assistir Us com a gente na sala de cinema conseguisse perceber no filme as referências a outros tipos de direção. Conseguisse, se a pessoa já tivesse assistido filmes do Shyamalan, ela ia perceber um pouco de Shyamalan ali. Se ela tivesse assistido filmes do Tarantino, ela ia perceber uma mescla com o Tarantino ali também, sabe? Se ela já assistiu filmes do Hitchcock, ela ia perceber mesclas com o Hitchcock ali também. Sabe, ela conseguiria, se ela consome outros tipos de música, se aquela pessoa ela tiver consumido um pouco mais de hip hop, talvez ela entendesse que aquelas músicas que estão no filme não estão para te dar um alívio cômico e elas não são só estranhas, que elas têm contexto dentro do filme e elas auxiliam no discurso. Mas se você não conhecer nada daquilo, você vai achar que é só uma piada vazia. Então esse é um problema de você não ter vocabulário mais variado. Escute as coisas que talvez você não goste tanto, porque em algum momento elas podem ser utilizadas para construir algo que você vai gostar. Uhum. Perfeito. Fui longe, né? Não, foi ótimo. Incrível, cara. Foi no ponto. Aliás, quem me alertou disso, de que tinha uma influência Shyamalan ali, foi a Alana também. De início, talvez eu tivesse deixado passar, porque eu tava muito puto da vida. A gente tava ouvindo algum podcast sobre, não lembro direito o que tava falando exatamente, Mas tinha pessoas que não tinham gostado do filme, né? Aí na hora eu lembrei do Shyamalan, porque desse ponto de virada que tem no filme, que muda completamente. Ah, tá, eu lembrei. É que em Us tem aquele momento que você descobre, né, aquele ponto, e o filme muda completamente, assim, vira outro filme. Sim. E é muito o que o Shyamalan faz. Tem uma coisinha que você vai descobrir ali no final do filme que vai mudar tudo que você viu até então, vai mudar completamente a ideia que você tem do filme. É, se eu pensar nesse exemplo, a trilogia Shyamalan ali, ela, sabe, ela é uma... ela funciona pra você escapar da crítica estrita ao cinema de gênero. Aquela que começa com Corpo Fechado, vai pra Fragmentado e termina com Glass. Corpo Fechado é um estilo, um tipo de filme, Fragmentado é outro, Glass é outro. E também muita gente foi lá e se frustrou com Glass, imaginando que ia encontrar um filme que ele fosse extremamente compatível com os outros dois, e não é. Pois é, é a trilogia, né, o Shyamalan Universe, são os filmes de herói do Shyamalan. Acho genial. É, ele tá dentro do gênero filme de herói, então, também. É. Super é o que são, né? Poderia ser mutantes, assim, né? Um X-Men da vida. É, aí o pessoal, tipo, acha super revolucionário que vai ter um filme de herói lá, que é os Jovens Mutantes, os Mutantes, sei lá, que o trailer, ele parece ser um filme de terror. Aí, nossa, é um filme de herói, mas ele é um filme de terror? Como que nós vamos lidar com isso? A internet não vai saber lidar. Sabe, eu acho isso tão interessante, até existem tão uma cara, desculpa um termo, né, uma caralhada de filmes que são tão diferentes e são sobre heróis, né, e heróis clássicos mesmo, tanto o exemplo que vocês deram, Logan, o Batman do Nolan, né, com as outras coisas, bom. Sabe qual, eu pensei uma última dica aqui agora, cara, isso aqui é uma maneira muito boa de você conhecer como funciona um gênero cinematográfico, isso vale pra literatura e vale pra música também, é consumir as paródias daquele gênero. Se você consome paródias de filmes de terror, você vai compreender melhor os elementos que constroem um filme de terror. Se você consome paródias de comédia, você vai entender, e paródia já é uma comédia, você vai entender como funciona aquilo. Se consumir paródia de tragédia, você vai entender como funciona aquilo. Na música também, assim, você vai olhar as bandas que elas brincam com os estilos musicais, você vai entender melhor aqueles estilos musicais. Sim, com certeza. Assistam Todo Mundo em Pânico. E na Atividade Paranormal. Esse eu não vi, eu só vi indicando, eu achei engraçado até o nome. E na Atividade Paranormal. Yeah! I kicked you in your ghost balls! I got some for you! Hi, I'm Chip. You must be Malcolm. Yeah, that's pretty good. How'd you know? Psychic. I have a lot of powers all over my body. Mas tem muitos desses mesmo. Tem vários que não são nem tão escrachadamente, tipo, paródias, né? É, a gente viu um esses dias, né? Que é, né, Rafael? É aquele... um da Netflix, que ele era... ele meio que satirizava comédias românticas. E ele era uma comédia romântica. Mega romântica. Isso, esse mesmo. E ele, realmente, ele fala sobre todos os clichês, né? Ele aponta bem claramente todos os clichês de uma comédia romântica. Tá cansado, Titi? Cansou? Vamos pras indicações? Não sei se vocês já prepararam algumas indicações, mas normalmente eu já fico com uma lista enorme de coisas pra indicar, pra não passar pelo sufoco de o que eu vou falar agora. O que eu vou indicar pras pessoas? Tem um monte de filme que a gente listou aqui e que a gente não chegou a comentar sobre eles, né? E que pra mim estão dentro de gênero e eles... mas também escapam um pouco disso, né? E pensei no Animal Cordial e nas Boas Maneiras, assim. Acho que foram os dois primeiros que eles vieram na minha cabeça, que talvez muita gente já classificasse como algum tipo de pós-terror, mas estranhamente não classificam porque são filmes nacionais. E você tem já outra subcategoria que é filme nacional. Filme nacional aparentemente não pode entrar em nenhum gênero, né? É tosqueira isso, né? Pô, pelo amor de Deus. É, mas pô, acontece muito, cara. Você vê, tipo, fala, aí, filme nacional. Se Beber não... se Beber no caso, Se Eu Fosse Você e Tropa de Elite estão um do lado do outro, né? Um do lado do outro. Nacional, Filme nacional, cara. Essa comédia sempre fez muito sucesso como... como filme nacional, né? E isso dificultou até produzir outras coisas foram um sucesso. Parece que agora os filmes que eles lidam mais com terror, eles têm ganhado um pouco mais espaço nas salas de cinema, como filmes nacionais também. Mas normalmente quem vai assistir esses filmes talvez não vá encontrar ali aquele típico filme de terror, no caso desses dois, no Animal Cordial e no As Boas Maneiras, né? Mas lembrem dessas dicas que a gente falou aqui antes de você simplesmente dar play do filme, sabe? Tenta pensar um pouco no que você tem de vocabulário, tenta pedir recomendação de outras pessoas, que isso talvez certamente vai auxiliar, vai fazer com que você ganhe aquele tempo, que aquele tempo que você dedicou àquele material, ele seja lucrativo pra você. Cara, eu tô tentando pensar aqui que a gente assistiu vários filmes esse final de semana. Eu tenho sabe que eu pensei numa desindicação, né? Porque a gente assinou HBO Go agora por causa de Game of Thrones. Não assinem. Cara, que HBO Go, o pior aplicativo. A gente falando aí de streaming aí, né? Não é streaming também, né? Mas isso aqui é bem mais restrito, né? Porque são só os produtos da HBO. Mas que aplicativo merda, hein, maluco? Eu vou fazer uma desindicação. Eu tenho que pensar em alguma coisa aí. Fala um filme aí que a gente viu, cara. A gente tem visto tanto filme. Mas nenhum que eu tenha coragem de indicar pros outros. assistindo filme merda. Eu tô aqui, assim, os últimos 7 filmes que eu vi eram só filmes merda que eu não tenho coragem de indicar. Apesar de eu ter adorado eles. muito. Mas eu tenho uma indicação, então, que é de uma coisa que eu falei durante o programa, que é uma banda carioca, é o Efecto. Só que aí eu vou aprofundar sobre a banda. Eles lançaram um álbum novo no segundo semestre de 2018. E eles têm, agora fazendo essa categorização, assim, se eu fosse categorizar de alguma maneira, eu ia colocar eles como progressivo, porque eles têm músicas muito extensas e muito conceituais e com variações dos ritmos muito grandes. Então, assim, pra quem gosta de rock experimental, eu acho que é uma boa pedida. Eles estão aí em todas as... Tá no Spotify. É, em todos os... E eles disponibilizam todo o trabalho deles também no site... Deles. De graça, pra download. Eu fiquei muito orgulhoso e feliz que eles começaram a me seguir no Twitter. Fiquei todo animado. Falei, pô, fiquei orgulhoso. Falei, cara, que legal, ganhei. Ganhei um dia. Foi um dia legal, o dia que eles começaram a me seguir no Twitter. Obrigado, Efecto. E, cara, a gente foi num show deles. Rodrigo não gosta de show, eu descobri isso ontem, mas eu adoro, principalmente se tiver rodinha punk, eu não consigo... eu vou ficando velho, mas eu não consigo ver uma rodinha punk e não entrar no meio. Sair todo suado do show, sabe? E pra mim foi um showzaço, cara. Recomendo que as pessoas escutem. Memórias de Fogo é o nome do álbum. Memórias de Fogo, o nome do álbum. E recomendo que escute a música de trabalho deles mesmo, que é a música que eles recomendaram, que é Humana Manada. Que eles têm uma pegada. Eles falam só sobre esses debates. Essa música especificamente fala sobre mão de obra explorada, né? Tem várias músicas. Todas as músicas têm um contexto social. É uma banda de críticas, né? Críticas políticas, principalmente, né? E, cara, é fantástico, assim, recomendo, assim. Mas é óbvio que aí eu vou entrar dentro do programa, da categoria, né? Tem que ser pessoas que gostem de rocks... Politizando, e política. Experimentais, aí, tá aí essa subcategoria aí pra você. Rock progressivo, progressista. Rock progressivo, progressista. Em vez de rock progressivo, é rock progressista. Exatamente. Pode que eu gostei. É isso, cara, assim, é uma boa dica. Agora é sua vez, Bia. Caraca, só assistam, cara. Eu vou indicar aqui minha vou fazer uma parada meio indicar uma das minhas paradas favoritas de assistir, que é Flight of the Conchords, que é uma série, falando aqui, a gente tava falando da HBO, que é uma série que é música, você diria que é uma série musical? É uma série cômica musical, sei lá, sobre uma dupla Nova Zelândia. Isso. Que eles estão em Nova York e, sei lá, é isso, entendeu? Tipo, sátira do que seria o dia a dia de uma dupla musical querendo fazer sucesso em Nova York. E eles têm álbuns também no Spotify e sei lá, muito engraçado. É minha parada favorita. Eu tô triste, eu vou ver isso pra ficar de boa. Como que é o turno da The Glennis? Filme Sério Conforto. Sua série Conforto. Sim, pode crer. Pô, além de todos os filmes que a gente já comentou aqui, inclusive a trilogia do Shyamalan. Assistam todos os filmes do Shyamalan, inclusive, porque ele é muito bom. Acho que a única coisa que eu tô assistindo, que eu tô meio viciada no momento, é Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série perfeita. É um musical, já vou dizer, porque tem muita gente que não gosta, pessoas como o Rodrigo, por exemplo, não gostam de musicais. Foi bom você ter me falado, porque eu não sabia que era um musical, e agora que sei, já ficou ali na minha lista de coisas de não para não assistir. Então, cara, o Rodrigo, assim, botou um musical, tocou a primeira música e ele dorme. Eu tentei botar ele pra assistir Frozen e ele dormiu antes de começar Let It Go. Eu nunca ouvi a música assistindo o filme, porque realmente é um remédio pra dormir pra mim, assim, não consigo. Mas Crazy Ex-Girlfriend é uma série perfeita. É uma mulher que ela vai atrás... Ela é uma advogada super bem-sucedida em Nova York. E aí ela reencontra... Um dia ela reencontra um ex-namoradinho da adolescência, que mora numa cidade perto de Los Angeles, e ela decide largar emprego, largar tudo pra poder ir atrás desse namorado. E aí é meio que... Enfim, tem... toca nesses pontos feministas, não sei o quê, meio, né, série progressista, blá, blá, blá. Mas é muito divertida, é muito legal. Eu acho que a série já terminou, né, acho que, sei lá, 5 temporadas, mas tem na Netflix pelo menos até a 3ª temporada. Tô na segunda ainda, eu acho. Mas, enfim, é muito boa. Mas quando você fala terminou, tipo assim, acabou de terminar a 5ª temporada ou ela acabou mesmo? Ela acabou. Ela realmente acabou. Olha que... que raro isso, né? Porque ela faz bastante sucesso, né? Ou ela foi cancelada? Eu não sei. Eu vi que ela acabou. Eu não sei se realmente ela foi cancelada ou ela realmente chegou ao fim, assim. Que é uma coisa realmente tão rara, porque normalmente as séries vão fazendo sucesso e aí, tipo, Supernatural, que vai até, sei lá, 15ª temporada. Ou então Grey's Anatomy, que tá na, sei lá, 20ª, nem sei. Mas, enfim, tô até olhando aqui agora. Mas eu acho que acabou, sei lá. Enfim, ela chegou ao fim. Não é uma série infinita. Pra quem tem preguiça de séries infinitas, como eu, por exemplo, tenho. Rafael é assim também. Ele não começa a ver nada. A gente queria assistir... Eu queria assistir VIP, aí ele, pô, mas são 7 temporadas. Aí ele, não. Eu tenho problema com série. Eu não sou muito fã de formato série. Eu assisto algumas, né? Mas, assim, eu realmente consumo e prefiro muito mais filmes. Eu prefiro muito mais série. É a diferença entre eu e a Bia. Isso. O debate, quando a gente vai escolher algo pra assistir, é isso. Eterno. É eterno. É, isso é do Wes Anderson, né? Não, mas a gente não assistiu. Tá salvo aqui. A gente tá salvo, mas a gente não assistiu ainda não. Mas é... Enfim, todas essas indicações vão estar linkadas na postagem do episódio. E tá dando a hora, né? Vamos fechar? Vamos pro encerramento? Você é tão foda. Eu queria ser foda, mas sou um cu esquisito. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço. Eu não mereço. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou? Fala com a gente. Você pode encontrar a gente no Twitter pelo arroba Não Pode Tocar. O pode sempre com D mudo. É arroba Não Pode Tocar também no Instagram. Ambos os perfis, eles são levados pelo Titi. Então, se você acessar qualquer uma dessas arrobas, quem vai te dar uns lambejos lá é o Titi, né? É, serão muito bem recebidos. Se tiver também uma mensagem mais longa ou quiser mandar um áudio pra gente, pode mandar para nãopodetocar@gmail.com. Aproveite e avalie o nosso podcast no iTunes ou no seu agregador de podcasts predileto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, dê like e compartilhe. A gente não fala mais assinar, porque a gente fala assinar, as pessoas acham que para assinar podcast precisa pagar. Então não é uma assinatura de revista. Se você clicar no coraçãozinho no Spotify ou se você assinar no iTunes, você não vai pagar nada pelo conteúdo. Gente, eu vou agradeço demais vocês assim, pela participação. É sempre um prazer e já vai ficar aqui também um outro tipo de recomendação, né? Porque essa semana a gente passou por um plano maquiavélico perpetrado pelo Rafael e a Alana, que nos obrigaram a ouvir um disco inteiro do Radiohead. Então quem quiser presenciar essa... Não, brincadeira. Foi bem divertido. Assine e escute lá o Acorde Café dessa semana. Foi bem divertida a experiência de ouvir 42 minutos e 42 segundos de uma pessoa atormentada cantando no meu ouvido. Até o último segundo. Mas foi bom, né? Depois você só chorou no banho, né? Poderia ter chorado a noite toda, mas só foi só no banho. Ninguém viu as lágrimas. É, a gente teve que beber depois. Não teve jeito. Mas acompanhem e assinem agora esse feed reformulado da família Expressário. E, claro, já tá aqui, se escutou até o final, talvez você tenha a disponibilidade financeira de apoiar o Não Pode Tocar. No final dessa postagem você tem o link para o nosso PicPay. Logo, logo a gente também vai abrir o nosso Apoia-se com algumas outras categorias. A gente falou de várias categorias, então lá haverá categorias para que você receba os seus prêmios e os seus brindes na medida em que você apoie durante certo período de tempo. Você pode acessar também o notamanuscrita.com, onde a gente disponibiliza outros conteúdos que a gente produz além de podcasts. A gente também tem artigos, contos, crônicas, vídeos performance e outros conteúdos de áudio ficam disponíveis em notamanuscrita.com. Gente, mensagem final? Use filtro solar. Tome suas vitaminas. Tome suas vitaminas, é. E entra lá no Expresso Café, pô. Entra lá no nosso site, expressario.com.br. Eu sempre esqueço de falar isso, cara. Nosso site deu tanto trabalho pra fazer, cara. E ele, sinceramente, ele é muito bonito. Então entra lá, expressario.com.br, cara, só pra dar essa moral aí. Pô, é bom, fica tudo separadinho, tudo tão organizado lá, cara. É uma delícia de navegar. Realmente ficou muito bom, assim. Estão de para. Valeu. Obrigado. Então é isso. Bora todo mundo dar tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Valeu. Falou. Esse é o quadro Faixa Comentada. Hoje, lendo comentários sobre a canção Nothing's Gonna Change My Love For You. Escrita por Michael Messer e Gary Goffin e interpretada originalmente por George Benson para o seu álbum 2420 de 1985, essa versão foi gravada pelo trio brasileiro SNZ, com a participação especial do cantor norte-americano Richard Lugo. A versão do trio foi lançada como o primeiro single do seu segundo álbum, intitulado Sarananzambale, no ano de 2001. E após um sucesso estrondoso devido à sua inclusão na trilha sonora da novela Um Anjo Caiu do Céu, da Rede Globo, se tornou o maior hit da carreira do trio. A canção também recebeu uma versão em português intitulada Nada Vai Tirar Você de Mim, que foi escrita pelo próprio trio. Agora, vamos aos comentários. If I had to live my life without you near me, the all be emptier. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to leave without you. Nothing's gonna change my love for you. Scar Knows Hudson. Se um dia eu for pedir uma mulher em casamento, talvez eu toque e cante essa música para ela. Madison Zuccarelli. Maravilhosa canção. Os melhores momentos da minha vida passei ouvindo essa música. Pena a nova geração dessa juventude medíocre e porca não saibam diferenciar o bom do ruim. Nicole Cardoso. Que saudade desse tempo de boas músicas. O que temos que ouvir hoje é Perereca Suicida, Bilu Bilu Bilu, Rebolation e tantos outros lixos musicais. Manic TV. Novembro de 2014, ainda ouvindo com gratidão e satisfação. Change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. O Everton Guedes. Para quem não sabe por que acabou, duas delas se converteram e se tornaram evangélicas. Uma delas, a Sara, que é a morena, inclusive, é quase pastora em sua igreja. Daniel Gomes. Olá, sou Daniel Gomes. Eu ofereço essa música romântica da banda SNZ para minha namorada Grace Kelly. Eu te amo, ardente paixão. Rodrigo Cortez. Moça que me levava para casa do colégio tinha uma van e levava um monte de gente. Eu deveria ter uns 6 anos. Eu era apaixonado por essa garota do ensino médio que pedia para a moça botar essa música. Ela cantava muito bem e eu sempre ouvia. Lembrava da menina, 2000 e 2001. Faz tempo, amigo. Alguém nos ajude, Lázaro, a entender.